Começa agora o programa Vivência Espírita. Um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado. Falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos amigos vivencianos. Hoje o nosso programa é de 1148 e nós estamos no dia 22 de fevereiro de 2026. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos vivencianos. Vamos entrando no ar com apoio de WS Festas e Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos, Livraria Casa do Caminho, Gigavale Atacado, Depósito, Seu Depósito, Polotel, Conforto para a Cidade com Economia e Camel Filtro, solução em saúde para a sua água. Agradecemos também aos centros espíritas que apoiam o Vivência Espírita, que são a AME, o Anjo Ismael, a Casa do Caminho, o Jefa, o Luz e Vida e o Paulo de Tarso. Agradecemos também o apoio constante do Grupo Musical Castelão e das tendas de Umbanda, Mãe Maria e Pai Jeremias e Vó Catarina. Hoje, como o Rui falou aqui, nós estaremos aqui recebendo, né, o doutor Alexandre Serafim. Ele vai falar conosco sobre a prece, né, mas muito mais assim no foco científico, né, porque é a área dele e é isso que a gente quer saber, se tem validade mesmo, se não tem. A gente ouve muita coisa, a gente pensa muita coisa, a gente acha que muita coisa não está certa, a gente acha que outras coisas dão resultado. Então prepare suas perguntas aí, suas opiniões, e dá para a gente conversar bastante com ele hoje. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, boa tarde, boa noite, nossos queridos vivencianos, aqui direto do estúdio Chico Xavier, em São José dos Campos. A gente já deseja aqui um bom programa aqui para todos, né? Hoje a gente vai receber o nosso amigo Dr. Alexandre Serafim. A gente já postou aqui para vocês no YouTube, mas antes eu quero agradecer as rádios que estão conectadas conosco: a Web Rádio Semente e Amor de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a Rádio Espaço Espírita Barra Velha, de Barra Velha, Santa Catarina, e a Rádio São Francisco da cidade de Tobias Barreto, Sergipe, que retransmite a gente todo domingo. E também o YouTube do Recanto da Prece, Eurípides Barçanufo, também da Web Rádio Sementes de Amor, lá de Campo Grande, ambos de Campo Grande, e da Web TV Espaço Espírita. Vocês que estão aqui participando, mandem mensagem. Hoje a gente colocou a enquete para vocês no YouTube. Eu vou colocar também no WhatsApp, para quem não está no WhatsApp do Vivência Espírita, já entra aí, zap.vivenciaespirita.org, e deixa o like aqui para a gente, que nos ajuda muito aqui no YouTube a que esse vídeo chegue a mais pessoas. Então a pergunta é: já conseguiu perdoar alguém difícil após intensificar suas orações? Então deixa aí a sua experiência, se você já passou por isso. Já conseguiu perdoar alguém difícil, né, após identificar, realizar preces e tudo mais. Aí depois a gente pede pro Dr. Alexandre Serafim comentar pra gente aqui. Mandem perguntas, a gente vai lendo durante o programa, tá? E deixa aí o like, que nos ajuda bastante. Carlinhos, bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Dr. Alexandre. Bom dia, Rui. Bom dia, Jorge. Bom dia, Silvio. Bom dia, Sebastião Varotto. Bom dia, família vivenciana. Mais uma vez estamos aqui reunidos em nome de Jesus para um programa abençoado. E hoje nós temos a alegria que Dr. Alexandre vem nos falar sobre os poderes da prece. Vamos envolvê-lo com carinho para que possa discorrer tudo o que preparou para nós de forma científica. Vamos ler uma mensagem de Virtudes e Valores do Espírito Tiaguinho, psicografia de Jorge Reis. Hoje nós vamos no item 47. Temperança. Temperança e equilíbrio é também moderação. Quem tem essa qualidade foge da altercação. É paciente, tranquilo e calmo de coração. Queridos vivencianos, nesse domingo abençoado mais uma vez, acalmemos os nossos corações, façamos o nosso religare junto à espiritualidade maior, para agradecermos ao Pai pelo dom da vida, por nosso corpo perfeito, por tudo que temos, pelo que somos. E por esse domingo abençoado mais uma vez, estudarmos e aprendermos um pouco mais sobre o poder da oração e os ensinamentos que Jesus nos traz desse Evangelho redivivo. Agradecidos mais uma vez, Pai, nós pedimos licença para iniciarmos o programa Vivência Espírita de hoje, rogando. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair ante as tentações e livra-nos, Senhor, de todo mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre manifestado em nossas vidas. Amém. Amém. Amém, Senhor. Amém. Tema do dia. Tema do dia. O tema do dia de hoje será os poderes da prece. E nós estamos aqui com o doutor Alexandre Serafim, que sempre acolhe aos nossos pedidos. Ele é coordenador da disciplina Medicina e Espiritualidade da Unital de Taubaté, mestre em Neurologia, médico neuropediatra e fundador da Associação Médica Espírita do Vale do Paraíba. Bom dia, doutor Alexandre Serafim. Bom dia, Rui. Bom dia a todos que estão aqui hoje conosco, aos ouvintes. Esperamos que seja uma manhã agradável e possamos aí entender um pouquinho sobre a importância da prece. Doutor, vamos iniciando aqui. Eu gostaria, me criou uma curiosidade, saber o que é um médico neuropediatra? O neuropediatra é o neurologista das crianças, né, e da adolescentes. Criança. Então, crianças com problemas cerebrais por algum motivo, seja complicações no parto, ou seja uma má formação cerebral, seja um quadro epilético, seja um problema sindrômico de uma doença genética, seja transtornos do desenvolvimento, como autistas, hiperativos, déficit de atenção, problemas de aprendizagem, ou seja, tudo que envolve questões do desenvolvimento neurológico, né, na infância e adolescência, o neuropediatra ele atua. Autista, você também mexe com autista? Sim, muito. É interessante que não tem a explicação para a pessoa ser autista, não tem ainda. Existem já bastante relação com as questões genéticas hoje, né, no autista. Tem muito estudo sobre isso, alterações de atividade, de formação cerebral, então tem bastante estudo e tem muito estudo mostrando que não se acha nada em muitos deles, né? Então, ainda nós temos aí algumas incógnitas relacionadas aí ao autismo. Alexandre, ontem eu estava revendo, tem aquele filme O Contador, né? Não sei, muita gente já deve ter assistido. Ele é contador mesmo, mas ele acaba com os bandidos também, né? Uma coisa assim. E ele é autista, né? Ele é autista. E ele com o dinheiro que ele ganha, ele investe em tratamento, né? E ontem no final, mas o foco do filme não é esse. A gente só sabe que ele é autista. Mas no final aparece uma clínica onde tem um médico lá dizendo assim, que as pessoas chegam lá achando que porque o filho é autista ou alguma coisa, está tudo perdido. Assim, muitas vezes. Né? E ele fala, não, a gente tem que analisar o seguinte, muitas vezes o que você acha que está perdido, às vezes é a gente que não consegue entender ainda. né? Inclusive a filha dele é de lá e a filha dele é um gênio, é autista, não sabe nem falar, não fala, é o computador que fala por ela, né? Então achei isso interessante. Será que pode ser isso também? A gente não consegue entender eles ainda e tem muita coisa por trás ali? São muitas variáveis, né? Uhum. O autista, ele tem os autistas que têm capacidade de comunicação verbal, tem os que não têm. Tem autista com altíssimas habilidades, tem autistas com deficiência intelectual severa. Então você tem uma gama importante de variações que requer uma análise, um acompanhamento para observar as capacidades, as potencialidades de cada um e explorar aquilo para que ele possa ter uma vida o mais confortável, o mais independente possível. Por isso que a estimulação precoce é fundamental quando você suspeita de ser, né? Ou você já tem o diagnóstico definitivo, você colocar num processo de um trabalho de estimulação e ver quais são as potencialidades que você consegue explorar daquela criança. E o entendimento é com o tempo, né? Você não sai entendendo o seu filho autista, você vai compreendendo ele com o tempo, observando, vendo as características e recebendo os apoios daqueles que são profissionais da área, né? Então, é muito interessante. Eu acompanho autista há mais de 30 anos, né? Então, é muito interessante você ver as variáveis de cada um. E a evolução? No sentido do aprendizado. Não o aprendizado deles, estou falando da própria ciência, da própria medicina. A própria medicina. Nesses 30 anos, você acha que teve muita evolução? Teve muita evolução de conhecimento, de terapias, de emprego de técnicas, de orientação, não só do ponto de vista científico, mas do ponto de vista também prático, diário, para famílias, terapeutas. Então, houve uma evolução tremenda, né? Centros especializados em estimular essas crianças que antigamente não tinha nada disso, né? Então a evolução nos últimos 30 anos em termos do conhecimento, do atendimento, do aprimoramento está realmente fantástico e acredito que nós vamos crescer ainda mais, né? Não sei se nós temos aí colegas na região ali de Limeira. No dia 7, às 20 horas, pela USE de Limeira, eu vou estar fazendo uma palestra lá sobre autismo do ponto de vista espiritual e físico. Né? Então vai ser lá na USE de Limeira, às 20 horas, dia 7. É o evento lá do Espiritismo em Atualidade, Desafios e Soluções, isso. Certo? Legal, que vai acontecer lá no mês Espírita de Limeira, né? Exatamente. 2026. Vou mandar vou mandar aqui no grupo do WhatsApp a divulgação. É interessante que o governo do estado, ele publicou uma lei, sancionou uma lei agora, onde os cinemas têm que ter uma vez por mês uma sessão especial para os autistas. Eu acho que tem coisas mais importantes para fazer, né? Para o autista, que você cria sessão de cinema, porque assim, tem autista que tem problemas com focos luminosos, autista tem problemas com som, vai ser interessante. Como como que vai fazer isso, né? Mas eu acho que aquele barulho, entra no cinema, a gente fica irritado às vezes com o som. Tem coisas mais importantes para você pensar. Porque cria uma lei para cinema, mas não cria nenhuma lei para, por exemplo, para você trabalhar a questão das escolas, para você criar clínicas públicas especializadas. Quer dizer, isso não tem. Quer dizer, vamos só no cinema. Tudo bem, é uma questão de socialização. Mas eu não sei, põe aí e vê o que acontece. Mas eu estava conversando com a Antônia Baruto, que é a esposa do Sebastião, do Tião Baruto, que trabalha aqui com a gente. Ela está me dizendo que no Chile, em Santiago, tem um dia da semana que todos os shopping centers, eles têm um dia especial para os autistas. Então, tem a luz abaixa lá do shopping, não tem barulho, não tem uma série de coisas. Quer dizer, já é um avanço também, né, para que essas pessoas... Eu acho que o importante é você trabalhar a inclusão social, não a exclusão social. Né? É isso aí, nós estamos trabalhando bastante. Lá na Câmara, a gente trabalha muito com os autistas, né? Tanto é que até o crachá dos autistas foi primeiro do que o governo federal, né? Aquele crachá, identificação. É? A identificação. Sim. É, o estacionamento, foi tudo, tudo aqui de São José foi muito mais rápido do que o federal. Bom. Mas vamos lá. Vamos então ver os poderes da prece. O senhor está dizendo aqui, ele faz uma análise psicológica para definir os padrões comportamentais. Então o senhor define aqui as pessoas como impacientes, magoados, irados, mais ou menos agressivo, intolerante, e outros padrões mais negativos são aqueles pacientes que têm tendência a ficar doente mais, com mais doenças, ter mais, ser mais doentes. Essa referência que você pegou é uma referência de alguns estudos que estão acontecendo. Sim. Hoje. Não hoje, mas já de um tempo, né? De você analisar padrões comportamentais e evolução para padrões de doença. A gente chama isso de salutogênese, ou seja, como você busca a questão da saúde. E aí quando você faz um acompanhamento a longo prazo, sem interferências, né? Quer dizer, você só acompanha a pessoa, mas não interfere, deixa seguir o curso dela. E as pessoas que você percebe que tem mais alterações do ponto de vista comportamental, como ansiedade, intolerância, irritabilidade, raiva, ira, mágoa, e, né, orgulho e outros, essas pessoas ao longo do tempo têm uma tendência maior a adoecimentos do que as pessoas que têm aí um comportamento, vamos dizer assim, mais saudável do ponto de vista de resiliência, de paciência, de busca de espiritualidade, assim por diante, né? Então, quando você coloca isso dentro de dosagens de substâncias, você percebe que essas pessoas com esse padrão, assim, vamos dizer, mais intolerante, que não perdoa, magoados, eles sempre mantêm níveis de cortisol e adrenalina mais altos no seu organismo. Isso, com o tempo, vai alterando o sistema imunológico, vai alterando divisão celular, vai alterando o funcionamento de órgãos. E, passado um tempo, você começa a ter os adoecimentos, seja uma cefaleia tensional, seja uma hipertensão, seja até câncer. Hoje tem muito estudo em cima disso, né? Essas questões de mágoa, intolerância, e evoluindo com mais facilidade para câncer, porque você altera o sistema imunológico. E aí a prece é uma forma de você ajudar, né? Isso que eu ia perguntar, Ju. Essas pessoas com toda essa impaciência, magoados, quais são as doenças mais comuns? Olha, é variável, né? É variável. É variável, mas o que mais tem sido observado hoje é o câncer, né? Câncer. Porque a pessoa acaba somatizando, né? Não, ela vai liberando substâncias no seu corpo que vão alterando o funcionamento celular. Né? Nós sabemos hoje que o que comanda o seu funcionamento, a sua célula, vamos dizer assim, é o meio onde ela está inserida. Isso começou quando começou os estudos sobre célula-tronco. Se você pegar as células-tronco, são semelhantes. Se você pegar 5 células-tronco e fazer uma análise do sequenciamento de DNA, elas são iguais, não muda. Então, por que uma vira cérebro, uma vira coração, uma vira fígado, uma vira rim, se elas são exatamente iguais? Então, eles perceberam que o que faz a célula se diferenciar é o ambiente onde ela é colocada. Então, o que comanda não é o núcleo da célula com o seu código genético, mas o ambiente onde ela foi colocada. No ambiente que ela coloca, ela vai perceber a necessidade de sobrevivência, vamos supor, grossamente falando, né? Como ela vai sobreviver naquele meio. Então, esses estímulos são captados pela membrana da célula e são emitidos ao núcleo para que o núcleo comece a modificar a questão das substâncias que aquela célula precisa para sobreviver naquele meio. Então, quer dizer, a célula depende do meio onde ela está. Né? E a sua célula, Rui, está em qual meio? No seu. E como é que está o seu meio hoje? Ele está tranquilo? Ele está nervoso? Ele está irritado? Ele está paciente? Ele está magoado? Ele não perdoa? Então a célula vai se ambientar a isso. Né? Então ela vai começar a se desenvolver em cima daquilo que está sendo ofertado para ela. Então, se ela tem muitas substâncias inflamatórias que aparecem muito, por exemplo, na ira, na mágoa, se aumenta muito o cortisol, se altera o sistema imunológico, ela vai tentar se adaptar àquilo. Na tentativa de adaptação, ela passa a ter um mau funcionamento para aquele órgão específico. E aí começam as disfunções orgânicas e até mesmo o câncer. Então, a frase que nós somos aquilo que nós pensamos está corretíssima. Exatamente. Né? Exatamente. O meio é o que você está pensando, né? Exatamente. O pensamento é o veículo do seu desejo. Uhum. Né? Mas e a questão da hereditariedade que acontece em muitas famílias? Aí é outra situação. É outra situação. Antes disso, só para não perder o foco ao fio da meada de antes, você falou como cientista ou você falou como espiritualista na hora do meio? Os dois. Uhum. Os dois. Uhum. Não dá muito para separar uma coisa da outra. Uhum. Né? Hoje em dia, a ciência em cima das questões de espiritualidade está muito evoluída. Uhum. Hoje nós temos, se nós pegarmos, aí, por exemplo, os sites de publicação científica, os melhores que nós temos aí, né? Onde você vai buscar informações de trabalhos científicos. Né? Hoje, o que mais publica em termos de artigos científicos no mundo é espiritualidade e saúde. Uhum. Então você tem isso porque a espiritualidade de saúde ela entra em qualquer área. Ela entra na cardiologia, ela entra na oncologia, ela entra na pediatria, ela entra na psiquiatria. Ela entra em qualquer área hoje. Então tem muito estudo em cima da questão da saúde e da doença e da espiritualidade. Uhum. Então tratar de um ateu é mais difícil, será? Depende do ateu. Uhum. Porque tem muito ateu que é mais espiritualizado do que muito religioso por aí. Uhum. Né? Você às vezes conversa com uma pessoa que não tem crenças religiosas, mas ele tem uma questão de valores de vida muito superior a outros religiosos. Aí deixa eu mudar um pouquinho. O ateu, eu concordo com você. Reformulando a pergunta, é mais difícil tratar de um materialista? O materialista, ele está focado unicamente na matéria. Qualquer coisa que você coloque do ponto de vista de práticas espirituais, talvez ele não aceite. Talvez ele aceite coisas que não sejam tão ligadas a uma religião. Uhum. Por exemplo, você pode observar, assim, dentro de uma avaliação de uma pessoa que é totalmente materialista, como você colocou, mas que você percebe que o nível de ansiedade é alto e você coloca para ele que o trabalho de meditação e yoga auxilia na questão da ansiedade, e ele pode aceitar, porque aquilo não é um foco religioso. Uhum. Né? Ou seja, se você fala assim, você tem que ir lá na missa rezar. Uhum. Não, você tem que ir lá no centro espírita tomar passe. Você tem que ir no culto. Isso pode ser que ele não aceite. Mas você fala, olha, a meditação hoje tem questões, porque o materialista, se você mostrar bases materiais, científicas para ele, ele vai entender e vai fazer. Então você fala para assim, olha, meditação vai te ajudar na questão da sua ansiedade. Pode ser que o materialista vá e faça a meditação. E pode ser que o religioso fale, isso é besteira, não vou. São 8:31. Pessoal, nós começamos a falar com o Dr. Alexandre Serafim sobre neuropediatria, né? Aí daqui a pouco nós mudamos, ele já está falando de adulto, né? Neuropediatra infantil, né? Nós já estamos falando de adulto. O foco naquele começo era só para a gente saber quem que ele era, né? O que que ele faz, essas coisas, né? A experiência que ele tem. Mas o foco aqui é a prece. Então, por isso que nós já estamos trocando de assunto, mudando aqui, falando de... Então, quando vai falar de prece, não vai falar mais de criança, não, né? Porque agora nós falamos do materialista. Por exemplo, alguém pode estar... Mas que criança tem a ver com materialismo? Não, nós já estamos falando de tudo agora, do ser integral, né? Corpo, mente, espírito, e não interessa a idade física da pessoa. E entrando na prece, tudo isso é muito importante, que você falou de meditação, que você foge um pouco disso. Você não precisa dizer, cara, que a meditação é prece, né? Mas a prece, essa introspecção, é você tentar equilibrar, por exemplo, a célula que você falou, trazer ela de novo para o lugar dela, mudar o ambiente dela outra vez? Sim, você tem a prece meditativa. Né? Você tem tipos de prece. Hoje tem estudos sobre isso. Né? Você tem, por exemplo, prece meditativa, que é a prece que você tenta, sem, às vezes, sem usar palavras, se conectar com aquilo que você considera sagrado, uhum. com o que você considera superior. Você tem preces chamadas petitórias, você fica fazendo pedidos. Você tem a prece coloquial, que você vai usando as suas próprias palavras. Você tem as preces ritualísticas, que você utiliza-se de uma prece já conhecida, Pai Nosso, Ave Maria. Então, você tem variações de preces hoje que são aí estudadas, avaliando o ponto de vista qual delas que mostra aí uma melhor efetividade. Por exemplo, prece petitória, alguns trabalhos mostram que aumenta a ansiedade, porque às vezes o indivíduo, dentro do seu pedido, às vezes aquele pedido não acontece. Então aumenta o nível de ansiedade esperando que aquilo que ele está pedindo vá acontecer. Né? Então você tem variações aí de prece. Mas o interessante é que a prece, realmente, ela gera mudanças, né, na questão fisiológica, assim, na questão dos componentes corporais. Né? Ela tem estudos hoje que a gente chama de neuroimagem, que são, por exemplo, ressonância funcional, tomografias especializadas, que são feitas, empregadas num grupo de pessoas, né? Você pega um número X de pessoas e faz esse exame, pedindo para que durante o exame a pessoa entre em prece. E você analisa as áreas cerebrais que estão sendo ativadas ali. Então, hoje tem um circuito que chama circuito neurofuncional da prece. Ou seja, a hora que o indivíduo entra em prece, você vai vendo aí as áreas cerebrais que vão sendo ativadas, e elas vão ativando áreas que no final da situação, vamos dizer assim, faz com que você aumente a atividade do chamado sistema nervoso autônomo, principalmente na área que chama-se parassimpática, que é a área que causa o quê? Relaxamento muscular, causa diminuição de frequência cardíaca, diminuição de frequência respiratória, gera bem-estar. Então você vai vendo que durante a prece o indivíduo sente-se melhor e passa a ter até um dia melhor também. Ela ativa um eixo chamado hipotálamo hipofisário, que vai ativar uma glândulazinha dentro do seu cérebro, chama-se hipófise, que secreta substâncias que ativam órgãos do seu corpo. Então, aumenta muito, por exemplo, uma substância chamada ocitocina. Ocitocina gera equilíbrio imunológico, equilíbrio cardiovascular, função digestória, funções gonadais. Ou seja, você libera substâncias que melhoram o funcionamento do seu organismo. Então, vai gerar um bem-estar orgânico para você. Né? Em contrapartida, você diminui substâncias como, por exemplo, cortisol e adrenalina. Então, você gera o quê? Um equilíbrio no seu funcionamento orgânico com a sua prática diária de prece. Né? Então, esses estudos estão nos mostrando hoje que, de certa forma, eu posso hoje, por exemplo, recomendar para uma pessoa a prece, baseado em estudo. Olha, a prece libera tais substâncias que melhoram o funcionamento desses órgãos, que vai gerar um bem-estar maior para você. Né? Então eu posso hoje falar isso com uma pessoa. Antigamente seria difícil falar isso com uma pessoa, né? Entraria como charlatanismo, alguma coisa assim. Mas hoje tem bases científicas sólidas para eu poder falar isso. Alexandre, quando a gente fala em prece, fazer prece, a primeira coisa que vem na mente, talvez assim, da grande maioria mesmo, é rezar um Pai Nosso, rezar uma Ave Maria, rezar outra prece que aprendeu, rezar a prece de carta, rezar assim. Mas, por exemplo, é uma coisa assim que ela é automática, né? Muitas vezes você reza um Pai Nosso, mas você nem sabe que rezou, porque já foi tão fácil que vai. Quando a gente está falando de prece, nós estamos falando de alguma coisa mais profunda, né? Muito mais, até uma própria, quer dizer, uma prece meditativa mesmo, quando você está falando. Você conversar, né? Você mostrar como você está ou o que você quer. Como que seria assim, mais ou menos, né? Porque toda vez que se liga como fazer prece, a gente lembra da cena de Jesus. Como orar? Ele, Pai Nosso, que está no céu, vai ensinando para todo mundo, né? É claro que se a gente fizer um Pai Nosso bem feito, É a melhor prece que existe, porque ali estão os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo, para com o próximo, está tudo ali dentro. Mas acaba sendo uma coisa automática, porque desde criança você aprendeu. Então você fala, não, eu estou querendo melhorar, eu estou querendo, poxa vida, minha saúde não está muito boa, eu vou fazer uma prece aqui. Pai Nosso que está no céu, pronto, rezou, tá resolvido, parece. E na realidade não é assim, né? Não. Tem um trecho que até deixei aqui separadinho para ler para vocês, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, que ele fala sobre qualidades da prece. Uhum. É um capítulo muito interessante. Mas tem um parágrafo só, que quando eu estava lendo há um tempo atrás, eu guardei esse parágrafo, deixei ali, e às vezes eu até coloco ele em algumas palestras que eu dou por aí. Né? Esse trecho fala o seguinte, para você ter uma ideia dessa sua colocação sobre você fazer uma prece, né, como deve ser. Né? Ele fala assim, ó, antes de orardes, se tiveres qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, visto que a prece não pode ser agradável a Deus se não parte de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Ou seja, você pode fazer seu Pai Nosso, você pode fazer sua Ave Maria, você pode usar suas próprias palavras, mas se o seu coração não está purificado, a sua prece provavelmente não vai ter uma boa função. Aí eu fiquei analisando o que seria um coração purificado, né? Ou seja, um coração que você, assim, vamos dizer, o coração como a expressão do sentimento, do seu pensamento. Então, o seu sentimento purificado é um sentimento que você está se libertando, né? Das mágoas, está se libertando do ódio, está se libertando da raiva, está aprendendo a perdoar. Porque assim, hoje não é mais uma questão mística, hoje é uma questão científica. Uhum. A física quântica hoje nos mostra que todas as nossas células têm uma atividade eletromagnética e que essa atividade eletromagnética ela se modifica de acordo com o sentimento. Então, toda a nossa atividade cerebral hoje pode ser dosada à sua atividade eletromagnética, porque o cérebro ele funciona por atividade elétrica. E toda vez que você tem atividade elétrica, você tem magnetismo. E o magnetismo é algo externo, não é algo interno. Ele é uma onda que circula. O seu coração tem muito mais magnetismo que o seu cérebro. Hoje tem estudos mostrando que se você gera na pessoa um sentimento, isso é fácil, né? Se você assistir um filme alegre, você fica alegre. Se assistir um filme triste, você fica triste. Uhum. Se você assistir um filme terror, você fica apavorado. Ou seja, você está mudando o seu sentimento com aquilo que você está vendo, com aquilo que você está escutando. Então, você provoca na pessoa um sentimento e analisa a frequência cardíaca. E você vê as oscilações da frequência cardíaca dosando o magnetismo que tem hoje equipamento de dosagem de magnetismo. E a atividade eletromagnética se propaga por onda. Onda tem o quê? Amplitude e comprimento. Então, você consegue analisar amplitude e comprimento de onda com esses equipamentos. E você percebe que toda vez que você muda o foco do sentimento daquela pessoa, a atividade elétrica do seu coração modifica-se, a sua atividade eletromagnética externa também se modifica. Então, você modifica o seu padrão vibratório de acordo com o seu sentimento. Uhum. Então, se você tem um sentimento de mágoa, de rancor, de ódio e tal, ou seja, seu coração não está purificado, como é que você vai gerar uma vibração boa o suficiente para conseguir se conectar com uma vibração que você considera superior e também gerar um mecanismo vibracional que seja bom para suas células? Por isso que ele fala, se você não estiver com o coração purificado, não vai resolver muita coisa. Então, dependendo da prece que você for fazer, seja um Pai Nosso, Maria, uma coloquial, uma meditativa, se você não estiver com o seu coração purificado, ela não vai ter um grande efeito. Doutor, legal que o que você está falando, tá? Eu tenho uma frase no livro Evangelho Segundo o Espiritismo, comentado por Emmanuel, publicado pela editora IDE, tá, do Chico Xavier, que diz o seguinte, vai bem no que você comentou agora do Evangelho, porque ele deve ter comentado esse trecho, mas ele fala que a prece dentro da alma, comprometida em lutas na sombra, né, assemelha-se à lâmpada que se acende numa casa desarrumada, desarranjada. ou seja, está tudo bagunçado. A presença da luz não altera a situação do ambiente desajustado e nem remove os detritos acumulados no recinto doméstico. Entretanto, mostra sem alarde o serviço que se deve fazer. É uma analogia interessante, né? É como se ligasse a luz. É a faxina. E você vê que tá tudo bagunçado e você não vai arrumar a casa para você, mas mostra que. Mostra que tem alguma coisa que precisa mudar na sua vida. Uhum. Né? Então é isso que a ciência está nos mostrando hoje em relação à prece. Se você for trabalhando isso, né? Trabalhando os seus sentimentos, as suas culpas, os seus arrependimentos, todos nós carregamos culpas, arrependimentos e tudo mais. Se você for trabalhando isso, cada vez mais os seus sentimentos vão se purificando, seu pensamento se purificando, as suas vibrações se modificam. Então isso gera uma melhora tanto do ponto de vista material físico quanto do ponto de vista espiritual. Por isso que a prece hoje tornou-se algo importante e como médico e um médico que estuda profundamente esses assuntos na parte da neurociência principalmente. Eu oriento as pessoas. Aqueles que não acreditam muito em prece, eu utilizo outras práticas, como meditação, yoga e tal, mas que geram benefício. Inclusive nos adolescentes que eu atendo, que eu recebo adolescentes com transtornos comportamentais, com ansiedade importante, até mesmo com depressão, a gente até usa medicações para gerar um equilíbrio mais imediato, orienta a psicoterapia, mas também orienta essas questões de práticas espirituais para eles. Alguns fazem, dá certo. Outros acham besteira, né? Porque adolescente é mais difícil. Mas, doutor, o que o senhor está falando, isso há 2000 anos atrás, Jesus já passou essas orientações aos seus discípulos quando eles vieram perguntar como é que ele faria para fazer uma oração. Foi quando Jesus disse que eles deveriam entrar num lugar reservado, fazer um balanço de tudo aquilo que ele fez e daí fazer a oração, né? Isso já Jesus já ensinava, né? E esse também é aquele famoso nascer de novo. Seria esse caso de nascer de novo através da prece, da oração, da meditação? Essa seria a renovação, né? Você Sim. buscar uma renovação, você fazer uma autoanálise, né? E para fazer autoanálise, você tem que usar da chamada auto-honestidade, né? Você tem que ser honesto com você mesmo, porque senão fica difícil. Conhece-te a ti mesmo. Senão você não vai conseguir. A auto-honestidade não é uma coisa fácil, né? Uma das pessoas que fez assim, uma análise aprofundada, baseada na auto-honestidade, foi Santo Agostinho, quando ele escreveu o livro Confissões, né? Que ele escreveu esse livro antes, depois que ele se tornou bispo de Pona, né? Aí ele fez aí esse livro relatando toda a vida dele antes de se tornar bispo. E é muito interessante, porque ele vai se confessando ali. E quando você vai lendo, você vai se confessando junto. Você vai se fazendo uma autoanálise e uma autoanálise bem crítica, porque ele foi muito crítico com ele mesmo nessa análise, né? Então isso é uma coisa muito difícil, porque assim, ainda nós temos um nível de orgulho, vaidade alto para você falar, não, eu isso, eu aquilo, eu fiz isso, eu tal, tal. Então ainda é complicado, né? Mas é o esforço próprio. Né? Mas foi ele que falou, procurei Deus em todo lugar, só encontrei Deus dentro de mim. Então, e ele também falou, né? O homem não deve se confessar a outro homem, deve se confessar apenas a Deus, né? Não mudaram nada, continuaram fazendo isso, né? Não mudou muita coisa, mas tudo bem. Mas o livro está aí para quem quiser. Exatamente. Não, e ele é da Igreja Católica, né? Só para falar isso, né? Se qualquer semelhança é mera coincidência. É super respeitado, né? Dentro da igreja, mas o pessoal não seguiu isso, não. Né? Tem muita gente aí. Tem aqui. Né? Deixa eu só falar o pessoal que está ligadinho aqui com a gente. Aqui. Tem pergunta também. As perguntas a gente faz depois. O Dulcival está aqui, Ferreira, agradecendo. Né? Ele é de Estância, lá em Sergipe. Estância, né? O nome da cidade é Estância, lá em Sergipe. Está mandando um abraço a todos aqui. Seu Rodolfo Alexandrino aqui dando um bom dia. Abraço também para todos. O Iramir, lá de Salvador, também ligadinho aqui com a gente, como sempre. A Valéria dando um bom dia a todos aqui do programa. A todos os irmãos conectados. Também dá um bom dia para o Alexandre. Alessandra Martins está aqui ligadinha também com a gente. Vamos ver aqui mais. Tem bastante gente Mara aqui. Mara de Lençóis Paulista, São Paulo. Uhum. Ela está aqui também. Né? Peraí. É... A Mara, né? Exatamente. Cristiane, ela dá o nome para a gente, eu esqueço o nome dela. É, dando um bom dia aqui. Oremos todos com fé. O Leandro Ribeiro também. Também é muito difícil perdoar de coração, mas quando consegui, foi libertador. É por causa da enquete que está sendo feita aí, ele colocou aqui. A Pave Facu, aqui Ana também, Paula, lá de Jacareí. Ana Paula de Jacareí. É. Está aqui ligadinha também. A Naya também, aqui ligadinha. Ângela Maria, dando um bom dia. Ela é lá de São Carlos. Já compartilhei com o grupo também da Casa Espírita aqui de São Carlos, obrigado, que frequento. Obrigado, viu? Casa do Caminho. O Enio de Azevedo Maia, lá de Juiz de Fora, mandando um abraço aqui também para todos, desejando um bom programa. A Gisele Lacerda de Itaberá, também aqui, o abraço Rivail, dela e do Marlon Brando. A Simone Dias aqui também, ela é lá de Suzano, São Paulo, um abraço Simone. A Vilma Aparecida dando um bom dia, o doutor Benedito Figueiredo lá de São Paulo. O Justo por Excelência, Jesus, o Justo por Excelência, Senhor do Universo, pela sabedoria nos ensinou. Tudo que pedires ao Pai em prece e crendo, obtereis. Muito amor no coração. Eli, também de Juiz de Fora, aqui ligadinha com a gente aqui também. Mais uma vez, a Cristo aqui sobre o perdão. Indico o livro Em Busca do Perdão, de James von Prague. A Joélia Vasconcelos, bom dia. A Arlete de Carvalho Oliveira também, aqui ligadinha com a gente. Joélia Vasconcelos, desejando um bom programa. O Valdeci Braulio está fazendo a pergunta, já anotou aí, né, Carlinhos? É legal. O João Ramalho também dando um bom dia. O Zazu, que está lá em Natal hoje também, saudando a todos nós aqui. O Edson Andrade também. O João Paulo, lá de Paulista, Pernambuco. A Ingrid também, um bom dia. Sueli Castelo Branco, aqui com a gente. O Dinho, bom dia, família Vivenciana. A Juliana Miller pergunta também, Carlinho, né? Sim. Pergunta da Juliana, anota aí. A Clarice Gonzaga, aqui ligadinho. O Dinho, mais uma vez, a prece é um meio de religarmos com a esfera espiritual, o pensamento, ou seja, é um meio de elevação. O Piero dando um bom dia para a gente aqui. A Fernanda Cassal, de Jacareí. Bom dia ao programa. O programa é excelente. A Nádia, que ligadinha com a gente aqui também, dando um bom dia. Ela é de Barra dos Coqueiros, em Sergipe. Você viu como é que tem um monte de gente de Sergipe que vê a gente? Achei que era a irmã da Camila, Nádia. Nájila. Essa é Nadjana, né? Um abraço a todo o pessoal de Sergipe, Aracaju e todas as redondezas lá. Um bom e abençoado dia para todos. A Maura Russo, nossa amiga Maura. A Sol, aqui é Sol Rego Cruz. Bom dia. Primeira audição do programa e gostando muito. Sou de Paracambi, Rio de Janeiro. Legal, tá vendo? Você vê como é que é? O Rio de Janeiro é que nós somos vizinhos. Que eu nunca tinha ouvido falar em Paracambi. E o pessoal fala mal de Patamuté. O pessoal fala que a minha cidade tem um nome diferente, Patamuté, lá na Bahia, né? Aqui pertinho a gente tem Paracambi, viu? Nós estamos juntos. Estamos juntos, viu, Sol? Quando eu falo que minha cidade é Patamuté, o pessoal fica olhando para minha cara querendo rir. Tu já pensou? Qual é o nome da sua cidade? Patamuté. Fica olhando para minha cara, mas tá rindo de quê? Você é de Taubaté, né? Você é de Tremembé. Você é de Caraguatatuba. Itacoaquecetuba. Você não sabe, nem consegue nem falar, dá um trava-língua dando, agora quer dando risada de Patamuté. Pindamonhangaba. Pindamonhangaba, vê se pode. A Fernanda mandou uma mensagem aí que tava escondida, mas apareceu aí. Ela falou: Jorge, já fui em Estância. Em Sergipe, né? Sergipe. Ela já falou. Clarice Gonzaga, bom dia, parabéns, professor Alexandre, pela excelente obra. A Nádia, que uma vez aqui, Nádia Andréia. E a gente tem lá no Sergipe, tem a Rádio São Francisco, lá da cidade de Tobias Barreto, né? Que transmite a gente aqui também, né? Legal. Então, tem mais alguma coisa no WhatsApp aí, Rodrigo? Pra gente no WhatsApp não. Fazer no WhatsApp intervalo? A gente colocou, só comentando que vai ter o Café Filosófico hoje lá na Colmeia, né? Então o pessoal que quiser participar, às 18h30, com o tema Internet, o novo anel de Giges, né? Uhum. Com o Cláudio Ferreira. O Cláudio lá do Jefa, né? Que participa aqui do programa também, Fé e Razão. Então é o pessoal do Carlos Chagas, o pessoal uhum. que faz o programa Fé e Razão aqui toda quinta-feira. É, lá na vai ser na Colmeia, na rua Padre Rodolfo, 119, Laema, São José dos Campos, às 18h30 hoje. É muito legal. Instituto de Filosofia Espírita, IFEVALE. Eu participei deles lá fazendo a preleção junto. Tanto que faz ter uma espécie de preleção lá, uma mesa redonda antes, né? Uhum. Aí depois tem o café. Quem não quiser filosofar, pode ir para tomar o café, que o café é gostoso pra caramba, tá? Não precisa se preocupar com a filosofia, não. Vai lá só para ouvir os outros. E se a filosofia é a arte de você falar o que você quer e ninguém falar que você está errado, né? Então, pode falar um monte de coisa lá, que você fala que você está filosofando, a pessoa é obrigada a acreditar. Né? É. Esquenta a cabeça. E eu quero aproveitar, para vocês já estão vendo aí atrás do Jorge, a gente tem a Caravana de Luz Vivência Espírita, né? Em prol aí dos 22 anos do Vivência Espírita, a gente está organizando dia 3 a 7 de junho lá para Sacramento, fazendo Santa Maria, Conquista, quem quiser conhecer o trabalho do Mané, que veio aqui, né? O programa Mil, junto com o Tadeu aqui lá de Araxá. Mas esse ano a gente não vai passar em Araxá, a gente vai no trabalho lá do Mané em Conquista. Então entra aí nesse link caravana.vivenciaespirita.org para participar. As vagas são limitadas, estão acabando, tá? Então quando você entrar aí vai ter um formulário, vocês vão ver esse formulário aí que eu estou colocando para vocês. Tá? Então é só preencher, aqui também está, não sei se vocês vão conseguir ver, mas também tem o roteiro, tá? Então o roteiro tá aí, dos dias, para onde que vai passar. E aí só colocar os nomes que a gente precisa, de data de nascimento também, por questão do seguro, tá? E o valor a gente está fazendo a preço de custo, tá? Então é o custo do hotel, o custo do transporte, está R$888 por pessoas, e pode dividir aí, se conseguir ainda esse mês, em quatro parcelas de 222, tá? Rodrigo, só para falar que esses 888? Sim. É um número cabalístico que vocês não foi lendo, o, né? Foi o que deu o custo. 888 tá pelo menos assim até duas vezes menos do que o que é cobrado normalmente, né? Então, quem deseja ir assim e tem até dificuldade, aproveite essa oportunidade, porque aí a gente vê excursões aí por 1.700, 2.000, 2.000 e pouco. Saindo de São Paulo por 2.000, né? Então está sendo feito a preço de custo mesmo. E quando o Rodrigo falou que falta poucas vagas, não é para poder o pessoal não é para fazer propaganda, não. É porque está faltando pouquíssimas mesmo. São, né? são 15 ou 16 vagas que faltam, de 45 do ônibus. São 15 que faltam preencher, né? Uhum. Então, eu vou colocar o link aí para vocês, tá aí já fixado aqui também no YouTube. Então, quem tiver interesse, se inscreva, aproveita para se inscrever e ir lá conhecer onde viveu aí o professor Eurípides Barçanufo, Chico Xavier, e a gente pode respirar o ar e conhecer os trabalhos, as obras deles. Uhum. A Ingrid colocou aqui também: Estância em Sergipe é um lugar lindo e, graças ao grupo de trabalho Maria de Nazaré, estamos conhecendo esse abençoado canal de conhecimento e oração. Muito obrigado, então, aos nossos irmãos lá de... né, do Núcleo de Trabalho Maria de Nazaré, que provavelmente tem divulgado o nosso trabalho lá também. E as pessoas aqui se ligam aqui conosco, né? Nós adoramos todos os locais. Agora, é interessante que cada dia que a gente lê aqui o pessoal que está ligado na gente, parece que aparece muito mais gente de fora do que daqui da região. Você viu? A gente tem falado muito do Brasil todo aqui, assim, praticamente. Verdade. É. Então, pessoal, obrigado por participar aí com a gente, né? Vamos lá pro intervalo? Vamos. A música que nós vamos colocar aqui é Uma Prece, com o Grupo Castelã. Momento musical. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o evangelho através da música. Você está ouvindo o programa Vivência Espírita. Entre em contato conosco. Telefone 12-3921-3009. Programa Vivência Espírita. Esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos hoje com o Dr. Alexandre Serafim falando sobre os poderes da prece. Ele que é coordenador da disciplina Medicina e Espiritualidade da Unital, que é a Faculdade de Medicina de Taubaté. E também é fundador da Associação Médica Espírita aqui do Vale do Paraíba, é médico neuropediatra e também mestre em neurologia. Jorge, está sendo pergunta? É, o responsável pela pergunta é o Calinho, mas ele esqueceu de... Tem uma aqui, ó. Ele esqueceu de vir para cá agora, depois do trabalho. Tem uma aqui... Ele esqueceu de vir para cá, o Calinho. Deixa eu comentar ela aqui. Tem uma do Valdeci, que ele postou lá no começo, mas o doutor já respondeu, tá? Mas fala de novo, que foi legal o que ele colocou aí. Ele perguntou qual a relação entre a prece e as teorias de física quântica, né? Então, apesar de já ter comentado, se quiser comentar de novo. Elas estão relacionadas às questões que eu tinha falado, da questão da mudança do padrão vibracional, né? Hoje estuda-se muito a questão da atividade eletromagnética do seu corpo e como ela se modifica com as questões sentimentais e o seu padrão hoje de pensamento, de atitude, de comportamentos e desejos, né? Então a prece, como ela gera, dependendo da prece, de como você faz e de como você está, ela gera uma mudança no seu aspecto emocional, vai gerar também uma mudança no seu aspecto vibracional, fazendo com que o seu organismo responda de forma benéfica, né? Então, os estudos, por exemplo, se nós formos considerar a nossa composição orgânica, se nós pegarmos um fragmento de um tecido orgânico, seja ele qual for, né? Vou pegar um pedacinho do fígado, um pedacinho do coração, da pele, seja qual for o tecido, e você fizer uma decomposição desse tecido, ele é formado por agrupamentos de moléculas. Então as moléculas se agrupam, formam um tecido que vai ter aquela função. Se você pegar uma molécula, você vai ver que ela é formada por átomos. Então os átomos se unem para formar a molécula se une para formar um tecido. Se você pegar um átomo, ele é dividido em várias partículas. Antigamente achava-se que ele tinha lá o seu núcleo, né, com os prótons e nêutrons e os elétrons. Hoje já se estuda partículas menores ainda que formam essas partículas, como os quarks, e outras partículas ainda menores que estão sendo descobertas. Descobriu-se que o elétron ele pode funcionar como onda e pode funcionar como partícula. Então a ciência está chegando num ponto que não consegue-se mais separar o que seria matéria do que seria energia. Então o átomo ele está em constante vibração. Os estudos que eles chamam de salto quântico, né, que Einstein fazia, que você bombardeava uma estrutura e emitia a luz, o fóton, porque o elétron ele mudava de camada, e mudando de camada mudava a vibração do átomo, e isso gerava a luz. Então quer dizer que nós somos uma estrutura totalmente vibracional. Todo o nosso organismo é vibracional, porque ele é feito por átomos, e os átomos estão constantemente em mecanismo vibracional, e esse mecanismo se modifica de acordo com as energias atuantes. Então, se a sua energia, do ponto de vista do seu pensamento, desejos, vontades, comportamentos, a qualidade com que ela está, é a qualidade com que seus átomos estarão vibrando. Se você tiver um desajuste vibracional, você vai ter um desajuste molecular. Tendo desajuste molecular, você vai ter um desajuste daquele tecido formado por aquelas moléculas, ou seja, aquele órgão ele vai adoecer. Então, hoje nós temos aí muito estudo em cima da questão da física das partículas e da saúde e da vivência e do comportamento das pessoas. Perfeito. Doutor Alexandre, a Juliana Moller tem uma pergunta para o senhor. Como funciona o perdão de um trauma de abuso ou negligência parental? Um trauma realmente se supera com a prece? A prece pode ajudar, mas isso é uma questão muito íntima, porque é uma questão, esses traumas que geram, o chamado estresse crônico, né? Ou estresse pós-traumático, eles são muito difíceis de se superar, não é fácil essa superação, e é uma superação que ela precisa de apoio. Dificilmente um estresse pós-traumático se supera sozinho ou só com a prece. É necessário um apoio psicológico, às vezes um apoio médico, às vezes um tratamento medicamentoso para alívio de ansiedade, melhora de qualidade de sono, para que essa pessoa possa ir gerando um conforto gradativo e possa ir com o tempo gerando as questões de perdão. Somando-se a todo esse aparato em torno de auxílio a busca da espiritualidade, né? A busca do que considera sagrado, superior, seja através da prece ou outras práticas espirituais, é claro que isso vai, com o tempo, gerar um alívio, um conforto para aquela pessoa e pode ser que atinja até o perdão. Muito bom. Tem mais perguntas? Não. Alexandre, é o seguinte... acontece muito. Você já viu falar no irmão 6 horas, não? Nunca viu falar? Não, então, isso não. O irmão 6 horas é aquele que para de ir no centro, ou para de ir na igreja, ou para de ir no templo, alguma coisa. Quando você está indo, você encontra com ele. Aí, meu irmão, vamos voltar lá para o centro. Não, agora não está dando para ir, não, mas 6 horas por mim lá. Esse negócio de 6 horas por mim dá certo ou não? Olha, dá certo porque depende também do receptor, né? Uhum. Porque se nós formos colocar do ponto de vista assim, não, reza para mim, mas você é uma pessoa que também não busca mecanismo de se espiritualizar ou de se melhorar, o mecanismo vibracional fica um pouco difícil. O que existe, por exemplo, hoje em termos de estudo, de rezar para outros, são estudos que a gente chama de duplo cego. Uhum. O duplo cego, ele é um estudo onde geralmente a pessoa não sabe que está sendo feita uma prece para ela. Então, um dos estudos que mais mostrou isso foram os estudos em UTI de pacientes com doenças coronarianas. Então, geralmente o paciente vai para a UTI, muitas vezes entubado, em coma induzido, e ele nem sabe que ele está indo para a UTI. E aí é feito uma randomização, ou seja, é feito um sorteio, por exemplo, via computador, para que determinadas pessoas que vão entrar na UTI, umas recebam prece e outras não. E a prece, o nome dessa pessoa é rateado para grupos de prece, independente de religião. Então pode ir para islâmico, para judeu, para católico, para cristão, espírito, tanto faz. Então o nome dele é rateado para grupos de prece. E a hora que o nome dessa pessoa chega, o local onde ela está, sua situação, esse grupo começa a fazer preces para aquela pessoa. Geralmente o médico que cuida daquela pessoa na UTI também não sabe para qual pessoa está sendo feita a prece para que não haja uma interferência. E as pessoas que recebem também não sabem o que estão recebendo. O que eles viram ao longo do tempo? Para as pessoas que receberam a prece, que já é chamada de prece intercessora, né? Essas pessoas tiveram menos riscos infecciosos, tiveram uma recuperação melhor e alguns tiveram até alta mais precoce do que aqueles que não receberam prece. Então, a partir daí, começou a se estudar se prece intercessora realmente traz um padrão de melhor. Né? Então começou-se a discutir que a prece provavelmente traz, a prece intercessória, quando você faz preces para outra pessoa, de certa forma ela pode gerar um benefício. Uhum. Né? Agora vai muito também assim, agora, e são pessoas que estão lá internadas, que estão em coma induzido. Ela está na passividade. Está lá recebendo mesmo. Né? Tipo assim. Não existe ainda, pelo menos que eu saiba, um trabalho feito para uma pessoa que está no seu dia a dia. Uhum. Né? Agora, se eu for colocar que nem me questionaram questões da física quântica, física das partículas e tudo mais, questões vibracionais, né? Você tem aqui o choque de vibrações. Por exemplo, eu acredito que nós aqui, quem está nos ouvindo, já passou por esse tipo de experiência alguma vez. Você está lá calmo e tranquilo, você pensa, do nada vem o pensamento de uma pessoa, seja um parente, um amigo, e naquele exato momento que você pensou, seu telefone e celular toque aquela pessoa, né? É porque isso acontece com todo mundo. Ou então você está super bem, está feliz, está tranquilo, está sossegado, entra na casa de uma pessoa e começa a sentir mal. Dor de cabeça, enjoo, dor de barriga e tal. Ou o contrário, você não está se sentindo bem, você encontra uma pessoa, abraça ela, você sai, parece que limpou. Né? O que é? Choque vibracional. Uhum. O seu choque da sua vibração, do seu estado atual vibracional, de acordo com o seu comportamento, pensamento, com o do outro. Uhum. Então, hoje já existe análise desse tipo de situação. Hoje tem experiências onde você pega dois indivíduos, né, monitorados com atividade eletroencefalográfica, né, quer dizer, os eletrodinhos vendo onda cerebral, conecta toda atividade elétrica cerebral a um outro equipamento que faz o quê? Emissão eletromagnética. Coloca esse equipamento sobre a cabeça do outro e você dá tarefas para um, e o outro, sem saber quais são as tarefas, repete do outro lado, mostrando que há um padrão de conexão, então, eletromagnética entre os dois. Tem experiências sendo feitas hoje com monges budistas em meditação. Então, você coloca um em cada local, um em cada quarto, coloca o equipamento de eletroencefalografia, eles entram em meditação, você observa que há um pareamento de ondas alfa, né? Então, você começa a meditar, as ondas cerebrais modificam e todos eles entram mais ou menos no mesmo patamar de onda. Aí você fala, não, mas todos são meditadores, isso acontece na meditação. Só que quando você coloca uma luz estroboscópica num dos quartos e você aciona a luz e a onda cerebral se modifica, porque a sua onda cerebral se modifica se você jogar foco luminoso, mesmo que esteja com o olho fechado. Eles perceberam que quando faz isso numa sala, a atividade cerebral muda e de todos os outros que não estão recebendo a mesma estímulo luminoso, mudam igual. Uhum. Então, de alguma forma, eles estão conectados. Então, a ciência está começando a analisar se nós estamos dentro de um padrão de conexão eletromagnética por vibração de sentimentos. Então, se você começa a gerar um sentimento de auxílio, de bem-estar, através de uma prece que seja, para determinada pessoa, pode ser, não dá para ter certeza, uhum, que haja ali uma certa mudança daquela pessoa. Uhum. Ou pelo menos uma melhora, de alguma forma. Né? É o negócio da água batendo na pedra até furar. Né? O exemplo que eu tinha dado sobre confissões é citado isso. Uhum. Né? Helena, que virou Santa Helena, que era mãe de Santo Agostinho, ela rezava constantemente, vibrava constantemente para o filho modificar-se e tornar-se cristão. Uhum. E chegou um ponto que isso aconteceu. Né? Se foi realmente o que a física está mostrando hoje ou não, não dá para falar. Uhum. Mas a gente percebe que de alguma forma há uma melhora. É. E o exemplo é muito importante, né? Porque ela era um exemplo, né? E ela conversando sempre com o filho. Outra coisa interessante nessa colocação sua do choque, é choque vibracional que você foi? Choque, seria como se fosse um choque assim, ou seja, duas vibrações entrando em contato. Né? Aí, por exemplo, eu fiz um artigo no mais recente livro que eu escrevi, que é Jesus, Caminho, Verdade e Luz, que é falando sobre Deus. E o que eu coloco, o que é Deus, é mais ou menos isso aí. A onisciência de Deus vem do choque vibracional, mais ou menos, eu penso. Por isso que ele sabe tudo. Porque nós estamos mergulhados em alguma coisa que é esse próprio Deus. E tudo que a gente pensa, ou tudo que a gente faz, de alguma coisa, qualquer movimento, ele vai sentir esse movimento. Por isso que não é que ele está ligado... Ah, eu estou olhando ele agora. Ah, agora eu vou olhar aquele. Não, tudo que acontece é isso. Agora, o que vai e volta também. Na hora que a gente estiver preparado, a gente vai sentir também. Né? Uhum. E aí acontecem essas formas, esses fatos individuais. Já muitas vezes eu pensei na pessoa, daqui a pouco eu encontrei com ela. Uhum. Né? Telefone também. Nossa, preciso ligar para fulano. Daqui a pouco fulano... Você liga para a pessoa e fala, não, eu estava para ligar para você. Eu ia fazer. Não é assim que você tinha alguma coisa marcada com a pessoa, não. Que não tinha nada a ver. Você liga, nossa, eu ia ligar para você. Né? Então, tem um livro do Sebastião Camargo, que é o do Átomo ao Anjo, que ele fala sobre nós também, tudo está em nós e nós estamos em tudo. Né? Eu acho que tem muito campo ainda para estudo, uhum, e para pesquisa. Né? Uhum. Nós acreditamos, mas a ciência precisa comprovar. Uhum. Entre acreditar e comprovar, nós temos um espaço muito grande. Uhum. Mas gradativamente a ciência vem, uhum. vem trazendo pesquisas e substratos para que a gente consiga, de certa forma, ver que aquilo que nós acreditamos pode ser comprovado. Uhum. Então, hoje nós estamos num crescimento de estudos científicos muito grande. Hoje, uhum. hoje para você ter uma ideia, não só no Brasil, mas fora do Brasil, e fora do Brasil começou uhum. primeiro isso, estudo sobre reencarnação. Uhum. Então, já está se estudando se a reencarnação é uma possibilidade. Uhum. Né? O espírita acredita, e outras religiões também acreditam, não é só o espírita. Na reencarnação. Mas uma coisa é você acreditar, outra coisa é você comprovar. Uhum. Né? Então, a ciência hoje tá se voltando para isso. Depois começaram as experiências do quase-morte, né? das pessoas que relatam as situações após uma parada cardiorrespiratória e terem sido consideradas mortas e retornam falando sobre as situações que elas vivenciaram. A ciência começou a se voltar para isso, estudar a fundo essa situação da que eles chamam de consciência não local, ou seja, a nossa consciência não faz parte do nosso cérebro. E aí começa os estudos em crianças que começaram a relatar que aquele não era o seu nome verdadeiro, aquele não era o pai e a mãe, aquela não era a casa dela. E aí começaram a pesquisar e foram ver que aquilo que a criança falava, daquele nome, daquele local, daquela família, existia de fato. Então a ciência começou a se focar, ué, será que é possível então esse mecanismo reencarnacionista? Estamos fazendo estudos sobre isso. Né? Nosso colega lá de Juiz de Fora, Alexandre Moreira, lançou um livro sobre isso. Uhum. Né? Ele está associado aí a outras universidades fora do Brasil que estão pesquisando e estão fazendo pesquisas. Uhum. Então a ciência está buscando gradativamente entender esses mecanismos todos. E eu acredito que nos próximos 10 ou 20 anos nós vamos ter tudo isso. Alexandre, e os estudos do Benergy, né? E do Ian Stevenson, entre outros, o doutor Hernani Guimarães Andrade, aqui do Brasil, não são científicos já? Já, o Ian Stevenson, lá da Universidade de Virgínia, um psiquiatra uhum. infantil, ele foi um dos pioneiros no estudo de mecanismos de reencarnacionistas. Uhum. Né? Então, o pessoal está indo atrás. Né? Uhum. Isso que é importante. Importante, assim, a ciência não é crítica, ela é analítica, né? Ela vai atrás e observar. Então, se você fala isso não é possível, a ciência vai atrás para ver se isso não é possível mesmo, ou se é possível. Né? Essa é a parte mais interessante. Né? Esse ceticismo está sendo, está sendo gradativamente diminuído pela própria ciência. Né? Então, cientista não é aquele que critica, é aquele que vai atrás e tenta analisar e ver se aquilo é um fato verdadeiro ou não. Uhum. Né? Sem julgamentos, sem críticas. Né? Uhum. Esse é o verdadeiro cientista. Legal. Voltando ao assunto da prece, eu lembro daquele exemplo da água. Mas todo mundo viu, né, que teve, quando aquele foi um japonês, né, que o exemplo da água, que as partículas de fazer água gelada, né? E cada um pensava diferente. Um pensava bem, outro pensava mal. E aquilo ali transformava aquelas partículas. Quando congelava, quando o cara pensava mal, a partícula virava uma coisa feia. Uhum. Quando falava bem, a partícula. Então, eu encaro, no caso do paciente que está no hospital lá, na UTI, se a gente chegar... Né? O que que é? O que que é a água? A água é água. O que que nós somos? Mais de 70% de água, né? Então eu penso assim, se a gente chegar na UTI, deixar lá um grupo de orações perto daquela pessoa, desejando bem para ela, a gente vai começar a modificar as coisas dela para melhor. Agora, isso aí foi o que você falou, né? Para mim, foi o que você falou, na hora que você deu o exemplo, foi isso que eu entendi. Uhum. Das experiências que estão sendo feitas. Agora, vamos mudar. A mãe tem a mania, mãe pede muito pro filho. Aí o filho é drogado, é alcoólatra, só vive fazendo bagunça, tudo. Ela vem, reza pro meu filho. Mas uma hora ele está usando droga, outra hora ele está lá na Cracolândia, outra hora está no Ceará. Será que vai chegar a prece nesse cara também? Acresce não, ajuda vai chegar nele também? Eu acho que ajuda sempre chega para todos, uhum, né? Independente da sua... É, lá assim, tem gente ajudando, mesmo uhum, sendo num lugar terrível, vai ter sempre gente ajudando. Sempre tem, tanto do ponto de vista material quanto do ponto de vista espiritual. Né? Sempre tem alguém que está ali uhum, ajudando de alguma forma, aguardando o momento, tanto é que existem muitos, né? Você citou o exemplo do drogado, de rua, né? Que, uhum, e a gente vê que isso não é só uma questão de pessoas de nível sociocultural baixo. Nós temos aí advogados, médicos, pessoas que largaram tudo e estão na rua hoje uhum, em drogadição. Existem pessoas que estão ali trabalhando, né, grupos que trabalham ali, que utilizam, por exemplo, de fornecer marmitas, né, alimento para eles, observando quais estão querendo sair daquela situação, e muitos querem sair daquela situação. Uhum. Então são acolhidos pelos grupos, né, para que eles façam uma reintegração social e familiar. Então eles percebem que muitos estão querendo. A influenciação, eu acredito particularmente que vai ajudar, né? Mas é muito também da vontade de cada um melhorar e do merecimento. É porque no caso dele ele não está receptivo, por exemplo. Não está receptivo para nada. Está né? Mais ou menos alienado, uhum, né? Vamos dizer assim. Então acredito que ali vão estar, de certa forma, tendo uma atuação que poderá ou não uhum, trazer um benefício, uma ajuda para aquela pessoa. De toda forma, hoje nós vemos muitos grupos de apoio para essas pessoas, coisas que não existia muito antigamente, né? Então, quer dizer, está mudando um pouco a mentalidade da visão dessa pessoa. Por que que ela foi para a drogadição? Por que que ela foi morar na rua? Uhum. O que que aconteceu na vida dessa pessoa para ela chegar nessa situação? E como a gente pode trabalhar para contornar essa situação atual daquela pessoa? E a prece, não só uma questão de auxílio, que eu acredito que possa ser para aquela pessoa, como do auxílio para a pessoa que está rezando, que também deve estar dentro de uma situação de uma certa agonia e ansiedade por ver aquele seu parente, aquela pessoa que ela ama, numa situação dessa. Uhum. Né? Então, talvez funcione para os dois lados. Doutor, nesse caso, a gente sabe, nós espíritos, que existe um contexto espiritual também no invisível, vamos dizer assim, né? Uhum. na espiritualidade. Você tem os mentores, como você tem os obsessores também, você tem ali quem se beneficia espiritualmente daquela situação da pessoa. A prece também auxilia para que os mentores consiga acessar, por exemplo, ou que tenha energia, porque talvez aquela pessoa ainda não está no momento de tá buscando, tá realizando essas preces, mas alguém intercedendo, por exemplo, mandando essa energia para o próprio mentor dele conseguir chegar a usar aquela energia também em favor dele. Agora a gente está falando do contexto externo, né? Uhum. Eu, particularmente, acredito no contexto externo. Não existe provas científicas, vamos dizer assim, já que estamos um pouquinho na base científica, para isso. Mas eu acredito que isso é possível. Porque... Tudo bem. Nós entendemos ainda muito pouco desse tipo de energia. Né? Nós ainda não conhecemos bem como isso funciona. O plano espiritual com certeza sabe como funciona. Então, a minha emissão, por exemplo, de uma energia vibracional baseada na prece ou na mentalização para aquela pessoa em particular, provavelmente essa energia deve ter alguma função do ponto de vista de uma materialidade que nós não conhecemos, que pode ser utilizada por esses benfeitores como um mecanismo de canalização para aquela pessoa que nós estamos ofertando a prece. Não só para ele, como também para aqueles que estão ao seu lado, sugando as suas energias do ponto de vista obsessivo, como você falou. Porque se nós formos ver os trabalhos que falam sobre isso, né, como a libertação, por exemplo, André Luiz, uhum, eles fazem o trabalho no entorno. Não só daquela pessoa que está sendo influenciada, como sobre os influenciadores também. Ou seja, é uma terapia conjunta de auxílio a todos. E você pode utilizar-se de energias positivas emitidas. Como isso é feito, não sei. Deve ser algo muito sofisticado, que nós aqui ainda no nosso plano não conseguimos atingir. né, que eles devem se utilizar de alguma forma, já que nós vemos que há mudanças. Eu já fiz essas experiências com alguns dos meus pacientes, com as mães, pacientes que estavam numa situação deficientes, né? São pacientes com deficiência intelectual, autistas ou não, em estados muito complicados comportamentais, do ponto de vista de agressividade, de autoagressão, de dificuldade de contato social. E orientei as mães para realizar preces por eles, mas não durante o dia, porque não dava, porque eu tinha que ficar durante o dia, tem que ficar atrás da criança o tempo todo, porque nossa, ela se machuca. Durante a noite, né, expus a elas as questões científicas da prece para essas mães. E a gente, assim, não tem o casuística para falar do ponto de vista científico, né? Do ponto de vista de você fazer uma análise estatística com casuística positiva ou não. Mas a maioria que fez a prece, houve algumas mudanças comportamentais e até mesmo do sono daquelas crianças. Quando a mãe sentava ao lado, independente da religião. Eu tive uma mãe, por exemplo, que era protestante. Eu falei para ela: a senhora é protestante, faz o seguinte, senta do lado, lê um salmo que a senhora gosta, faz uma prece que a senhora tem interesse, conversa com o seu filho, fala que a senhora o aceita, que a senhora o ama, que a senhora estaria para ajudá-lo, e vai fazendo isso todos os dias e veja qual vai ser o resultado. E depois nós conversamos, ela falou que o resultado foi benéfico, que a criança realmente teve até uma melhora, né? Eu tive um caso que foi muito interessante. Uma mãe espírita que levava o filho dela com uma deficiência intelectual grave, com um comportamento agitado e agressivo, no centro espírita, para tomar passes, água frutificada e tal. E nunca teve nenhuma resposta. Um certo dia essa mãe chegou com a criança muito tranquila no consultório. Eu até achei que eu tinha acertado a medicação daquela criança, porque estava muito tranquila. A mãe falou: não, doutor, não estou dando remédio nenhum mais para ele. Eu falei: ah, então funcionou lá o centro. Tal. Não, doutor, eu levei ele para um grupo de prece numa igreja protestante, que é um pessoal que faz prece, e eles começaram a rezar com meu filho e ele foi melhorando. Né? E já tive o contrário também, uma mãe protestante que a criança não melhorava com nada e ela começou a levar ele num centro espírita para tomar passe e ele foi melhorando. Então são coisas interessantes que você observa na prática do dia a dia do ponto de vista espiritual, né? Uma mãe protestante leva no centro espírita, uma mãe espírita leva numa igreja protestante e os filhos melhoram. Tem explicação? Nenhuma. Uma vez eu cheguei na fraternidade Paulo de Tarso, tinha lá um diácono que era meu amigo. Eu cheguei com ele, ele estava com a filha. Eu cheguei e falei: olha, o Roque, você acha que está no lugar errado, porque aqui é um centro espírita, você é diácono da igreja ali. Ele falou: não, quem mandou eu vir aqui conversar com vocês foi o padre lá da igreja. Eu falei: poxa vida, vamos sentar. E começamos a conversar e a filha dele melhorou com o bate-papo que nós tivemos ali, com o atendimento que nós fizemos com ela. Ela melhorou e voltou. E eu falei: olha, melhorando, ela volta para a igreja, né? Porque ela tinha saído da igreja, não queria saber de mais nada. Depois ela voltou. Então foi uma experiência também que nós sentimos da própria igreja católica, o padre mandar ele vir no centro espírita para a gente poder tratar. E a gente vê muito isso também nos trabalhos de cura espiritual, né? E cirurgia espiritual também, né? Lá no Recanto de Luz, Irmã Sheila mesmo, a quantidade de gente que vai lá que não é espírita, acho que até é superior. Não, maior. Como sempre. Aqui o programa Vivência Espírita, nós já fizemos testes várias vezes. 30% é espírita, 70% não é espírita. É que nós temos uma... Eu acredito que o Brasil é um dos poucos países no planeta que tem uma diversidade religiosa muito grande. A tolerância também, né? Você vai, por exemplo, mais lá para o Hemisfério Norte, uma parte é só protestante, outra parte é só católica, outra parte é só islâmica, outra parte é só hinduísta, outra parte é só budista. Aqui nós temos tudo. Tudo. Tem hinduísta, tem budista, tem protestante, tem, ou seja, cristão aí do ponto de vista geral, né? Você tem de tudo. E você tem diversidades de frequência religiosa em setores diferentes. Então, você tem o católico que vai no centro espírita, você tem o espírita que vai ver a pregação do padre X porque ele gosta. Ou seja, nós temos uma diversidade totalmente diferente do planeta aqui no Brasil. Espírita que vai no terreiro de Umbanda também. Você tem de tudo. Você tem de tudo aqui. Aqui todo mundo se sente bem dentro dessa filosofia de diversidade religiosa. Eu não conheço outro país que tenha essa característica. Talvez Estados Unidos, né? Estados Unidos é protestante. É, a maioria é protestante. Protestante. Rodrigo, na hora que você falou, você fez a pergunta para o Alexandre sobre a interferência nossa também na espiritualidade. Você vai trabalhar tentando ajudar, de alguma maneira, afastar os obsessores, entre aspas, né? Então você vai fazer isso aí com a prece, mas também você vai levar a sua prece para ajudar os protetores. E a gente tem o caso do Chico Xavier, que é muito interessante, que é a vontade que ele tinha de encontrar com o extraterrestre. Ele tinha muita vontade. E um dia, numa dessas idas dele de Uberaba para São Paulo, uma coisa que ele vinha de carro, né? Que era de carro, o pessoal levava ele, e o carro parou no meio do caminho e era coisa de madrugada, né? E quando o carro parou, não sabe por quê, ele viu uma nave chegar, né? Parou no meio do mato lá, parou a nave, não desceu a nave, ela só ficou parada assim na frente. Ele falou: nossa, que bacana, tô vendo um objeto voador e vai ser legal. Aí ele desceu, duas entidades num feixe de luz, desceu duas entidades. Quando as duas entidades desceram, o Emmanuel chegou perto deles, falou: começa a rezar, porque esses caras aí são, eles usam o ser humano como alimento. Vamos começar a rezar, porque eu também estou com medo e vou rezar junto com vocês. Vamos todo mundo rezar aqui para. Aí diz que eles pegaram duas vacas ou dois bois e levaram. E foram embora. E o Chico fala: toma cuidado com o que você deseja, porque o negócio. Aí você vê. O próprio Emmanuel chegou e falou: vamos orar junto aqui para poder esse pessoal nem olhar para o lado de cá. Então, a prece também afasta essa terrestre. Exatamente. Ah, entendi. Né? A força da prece, né? A outra coisa que eu falo sempre, assim, quando você não tem resposta, principalmente quem faz atendimento fraterno, quando você não tem resposta, chama a pessoa para orar junto com você. Porque tem gente que você não tem resposta nunca. Porque tudo que você fala, ou ela já sabe, ou não funciona. Né? Você já foi no médico tal? Já. Mas naquele outro tipo de médico, já foi no psiquiatra? Já. Tudo ela já foi. Tudo que você fala, ela sabe. Então, é difícil. Então, você chama: não, então vamos rezar. Como aconteceu também com Chico Xavier, que é aquela mulher egípcia que chega toda fantasiada de egípcia perto dele, falou: eu vim do outro lado do país, Chico, para poder fazer uma pergunta para você, que para mim é um drama de consciência que eu tenho, porque eu tenho certeza que eu fui Cleópatra na outra vida, em outra encarnação. Ela vestida de egípcia, né? Fui Cleópatra. Então eu queria perguntar para você, só você pode me ajudar. Eu sou Cleópatra ou não sou? Aí o Chico falou: minha filha, vamos rezar junto? E outra coisa para ele fazer? Se ele fala que ela é, ele alimentaria a loucura dela, né? Se ele fala que ela não é, ele destruiria ela. Então tem hora que só rezando mesmo, tem, né? Só Jesus na cruz. O senhor já falou sobre isso, mas a Cristo Ié fez a pergunta e ela está pendente aqui. Existem estudos sobre a eficácia da prece feita em grupo? Os benefícios da prece em grupo têm maior impacto individual nas pessoas? É isso que nós tínhamos comentado, né? Os grupos de prece, fazendo prece para pessoas que estavam internadas, né? E houve uma resposta de melhora. Eu acredito assim, que se você faz assim, um grupo de prece que trabalha em conjunto, que trabalha dentro de uma proposta, que tem o mesmo mecanismo, vamos dizer assim, vibracional, como nós falamos, você cria aí o que chama-se, né, formas pensamento, quando se une, forma o que chama-se egrégora. A egrégora tem muito mais força, porque é o conjunto de pensamentos dentro de uma mesma vibração. Então, acredito que um grupo bem estruturado, né? Um grupo que não só busca um equilíbrio naquele momento que está em grupo, mas são pessoas que, de certa forma, no seu dia a dia, buscam um equilíbrio. Hoje, depois de tudo que eu já vi, eu acredito que prece não é um momento. Prece é um estado. Então você tem que estar em estado de prece constantemente. Ah, tem que rezar o dia todo. Não, não é isso. O estado de prece é como você está no seu dia. Por exemplo, você acorda de manhã. Bem, sempre vai fazer sua prece. Faz aquela prece que você se sente assim, até em êxtase, né? Sente algo mudou em você. Você está super bem, você está feliz. Mudou. Aí você sai na rua, pega seu carro, está passando ali no cruzamento, farol verde, e um indivíduo passa no vermelho e quase bate em você. Aí você xinga aquele indivíduo, tudo quanto é jeito. Cadê a sua prece? Cadê o seu estado de espírito? Cadê o seu equilíbrio? Já foi. Ou seja, a prece ela é um estado, ela não é um momento. Então você quer modificar, você quer melhorar, você tem que estar em estado de prece no seu dia. E isso é muito difícil, porque o nosso dia é complicado. Uhum. Nós temos uma série de situações complicadas que nós enfrentamos todos os dias. Né? Que seja no seu trabalho, que seja na sua família, ou seja, até as notícias que chegam para você no seu WhatsApp, que às vezes te modificam naquele momento da notícia que você recebe. Então é uma vigilância, você quer realmente fazer com que prece vá te modificando, é uma vigilância constante, permanente, ou seja, você tem que estar em estado de prece no seu dia, não só aquele momento da manhã ou aquele momento da noite. É isso que vai gerar a mudança. Só que isso é um processo, e todo processo leva tempo, e todo processo é difícil, não é fácil. A receita a gente sabe, né, doutor? Ah, sim. A receita a gente sabe. Agora, para se sentir melhor, tem que xingar o cara mesmo, não tem jeito. Né? Tem que soltar a vibração, vai lá. Joga tudo para lá. Se você deixar dentro de você, vai ficar pior. Aí vai ter que dobrar a prece. Mas isso não é... Não, o que você falou é o que está certo. É nós que não estamos preparados ainda para isso, muitas vezes, né? Como também, quando a gente fala, amai os vossos inimigos. Amai os vossos inimigos. Quem está pronto para amar os vossos inimigos? Por quê? Agora, Jesus amava os inimigos? Amava. Mas olha a distância de Jesus para nós. Porque... É como a gente sabe da informação. Nós estamos para os anjos como os animais estão para a gente. Então, a gente sabe que se o animal fizer alguma coisa, é instinto dele. Então, se o leão vai caçar, ele come a gazela, a gente não vai ficar com ódio do leão porque ele fez isso. Porque a gente sabe, ele é ignorante, é desse jeito mesmo. E quando o espírito superior olha a gente, também essas besteiras que a gente faz, fala, ele é ignorante, olha... Por isso que o superior consegue amar os inimigos, como a gente ama os animais. Agora, é muito difícil. Aí, então, o problema não é o que tem que ser o correto a fazer. O problema somos nós ainda, que a gente não alcançou um grau de evolução suficiente para você amar o inimigo. Então, o que está dentro da gente ainda é. A gente tem raiva do inimigo, a gente tem bronca, todas essas besteiras que a gente vê o tempo todo aí. Agora, quem são essas pessoas que estão fazendo tanta besteira no mundo? Toda hora que a gente liga a televisão, a gente vê lá 3, 4 pessoal, homem que mata a mulher, né? Como é que fala? Feminicídio. Por dia tem um monte de feminicídio. Aí a gente imagina, quem que são... Como é que pode amar um inimigo desse, né? Agora, quem que são esses caras, se a gente for analisar? Ele foi o cara que ficou preso lá 400, 500 anos lá nas trevas, nos umbrais, mas solta para ter oportunidade e ele falha aqui de novo. Se a gente for superior, a gente vai olhar esse cara como ignorante, como o ignorante, que a gente vai olhar ele e vai falar, não, eu amo ele porque eu consigo olhar ele como isso. Mas a gente não está nesse nível ainda. Por isso que acontece essas coisas com a gente. Nós estamos muito longe desse exatamente. Nível, né? Se você for considerar assim... se nós colocarmos a figura de Deus, por exemplo, né? Será que Deus me ama mais porque eu busco ser uma pessoa correta do que aquele que, no seu exemplo, causou um feminicídio? Será que ele ama mais a mim do que aquele outro? Eu entendo que não. Exatamente. Eu entendo que Deus ama a todos de forma igual. O que Deus provavelmente não ama é o ato, mas não o espírito. porque o espírito é sua criação. Então ele ama a sua criação, mas ele provavelmente não ama o ato da sua criação, mas ele sabe que toda a criação está em processo de evolução, de aperfeiçoamento. Nós não fomos criados do ponto de vista perfeitos, nós fomos criados perfectíveis, ou seja, nós temos as potencialidades divinas a serem desenvolvidas. E isso leva tempo. Por isso que temos, após a nossa criação, a eternidade. Então nós temos um tempo eterno para se ajustarmos. E nesse tempo eterno nós continuamos sendo amados. Igualmente. Isso. Né? Quando Jesus fala, sendo crucificado, fala, perdoai, Pai, que eles não sabem o que fazem, era exatamente esse espírito superior olhando para esses irmãos ignorantes. Exatamente. Agora imagine nós ali numa cruz e alguém pregando a gente, o que, que a gente ia pensar daqueles caras. Né? Então a gente vê a distância que a gente ainda está, né? A distância. Agora, e não adianta você baixar a cabeça, enfiar a Bíblia debaixo do braço e achar que você mudou. Porque o cara vai buzinar e você vai xingar ele ainda. Então, vamos ter paciência com a gente também. Tem, né? Tem... devagarzinho, chamando todo mundo para rezar, rezando, orando, que a gente vai mudando devagar. Carlinhos, tem interação aí no WhatsApp, né? Tem. No WhatsApp do Vivência Espírita, a Valéria Plezan coloca o seguinte, doutor Alexandre. Só um ponto de interrogação na vida de alguns médicos e desperta o interesse em outros por causa dos resultados em relação ao diabetes tipo 1. Há alguns anos, muito antes de ser bastante comentado como hoje em dia, eu já fazia parte de algumas pesquisas médicas. É muito interessante tudo isso que o doutor está falando. A vibração da pessoa colabora bastante para a melhora da enfermidade. O Tadeu orava todos os pacientes do Hospital Casa do Caminho e os resultados eram diferenciados. Vale lembrar que não estamos isentos de nenhuma enfermidade, mas com oração melhora bastante. É um fato. Francisca Júlia, né? O pessoal os pacientes estavam tão acostumados com oração, quando você chegava perto dele, ele já pegava a mão da gente para botar na cabeça deles. Né? É legal, né? É. Eles estavam tão acostumados com isso e achar que acho que tipo assim, ele pensava que ele ia se sentir melhor mesmo. Então quem chegava ali que estava fazendo visita, chegava, pegava a mão da gente, punha na cabeça deles. O Rui trabalhou muito tempo lá, né, Rui? Eu posso dizer para vocês que a experiência que nós tivemos com a oração lá foi muito grande. Uhum. Porque o hospital estava sempre pedindo para que a gente pudesse fazer um grupo de oração para ir trabalhar. E nós conseguimos levar quase 80 pessoas aos sábados para trabalhar na Francisca Júlia. E era interessante que ali era 4 ou 5 pessoas que saíam durante o mês de alta. Com as nossas orações, saía 4 ou 5 pessoas por semana de alta através da oração. E eu tive várias experiências lá do poder da oração e do poder de trabalhos mediúnicos que nós fazíamos lá. Mas esse trabalho parou? Não foi assim, parou? Já? Parou por causa da pandemia aí. Acabou, né? Não tem mais. Tanto é que nós vamos trazer aqui o Daniel Piagno, que é um do diretor da Francisca Júlia, para ele falar para a gente o que parou, né? Tá. O doutor Alexandre. Bom dia a todos os vivencianos. Aqui no Rio Grande do Sul está uma linda manhã de domingo. Espero que vocês estejam também estejam assim. Pergunta. Doutor Alexandre, essas pesquisas que o senhor está mencionando são apenas pesquisas ocorrendo lá fora, no exterior do país? No exterior do país, ou tem pesquisas e estudos sérios sendo feitos por aqui? Pode falar um pouco sobre o que está sendo feito aqui no Brasil, sobre esses assuntos, medicina e espiritualidade? O Brasil ele está também entrando muito na questão científica. Hoje nós temos escolas médicas que têm grupos de estudo nessa área. Por exemplo, nós temos lá na USP, Universidade de São Paulo, o PROCER, que estuda saúde e espiritualidade, faz trabalhos científicos em cima disso. Temos hoje pessoas a nível de mestrado e doutorado fazendo pesquisa em cima de espiritualidade e saúde. Nós temos um grupo também de estudo na Universidade Federal de São Paulo. Eu desenvolvi aqui uma disciplina para os acadêmicos da medicina aprenderem sobre medicina e espiritualidade, e temos trabalhos científicos em cima disso. Uma das universidades que mais trabalha, a Universidade Federal de Juiz de Fora, que desenvolve muitos trabalhos, até trabalhos premiados fora do Brasil sobre o assunto. Ou seja, o Brasil ele está indo muito junto com o que está sendo feito, principalmente nos Estados Unidos, em termos de pesquisa na área espiritual, né? Então o Brasil ele está muito engajado nisso atualmente. Legal. O Ari Rangel aqui de Taubaté tem uma pergunta para o senhor. Ele diz: bom dia, muito bom dia, querida família vivenciana. Bom dia, querido doutor Alexandre Serafim. Para quem atua na área da chamada educação especial, sabe do trabalho extraordinário realizado há décadas pelo doutor Alexandre e o ser humano que ele é, além de espírita convicto e respeitável. Ouvi-lo é sempre um prazer e uma aula de quem sabe muito do que está falando. Pergunta: na epístola do apóstolo Tiago, parágrafo 5, versículo 16, diz-nos ele: orai-vos uns pelos outros a fim de vos curardes, porque a oração dos justos pode muito em seus efeitos. Emmanuel, por sua vez, nos ensina que não há prece nem sem resposta, ainda que negativa. Então, doutor Alexandre, podemos afirmar que a prece também depende muito bem de quem a faz? Pode-se afirmar isso? Gratidão, desejar um forte abraço. Com certeza, meu amigo Ali. Fico grato. Você não pode entregar a gente com esse negócio de décadas, viu, Ali? Não pode falar assim. Mas é claro, né? Na própria qualidade de prece, ele fala sobre isso, né? O seu estado no momento da prece. Então, se você está nervoso, irritado, impaciente e não se entende nessa situação, a sua prece não vai ter uma boa vibração. Então, é necessário que você vá gerando modificações do seu próprio estado de espírito, vamos dizer assim, né? Para que a sua prece vá gradativamente criando aquele corpo necessário, vibracional, para que haja o auxílio que você precisa, né? Aquilo que está escrito lá no Evangelho, né? Nem todos os que clamam Senhor, Senhor serão atendidos. Depende muito do seu estado, né? De como você está realizando essas preces. Certo. Alexandre, nas casas da Aliança Espírita Evangélica, que, né, que é esse movimento que eu e o Rui, o Carlinho, que estamos, né? Nós não somos, nós estamos. Os passos são padronizados justamente para quê? Para você não ficar assim, achando que o passe do Alexandre é mais forte. Ah, não, o passe mais forte é do Jorge, porque o Jorge é da Bahia. O cara que é da Bahia tem um passe mais forte que o outro. O axé. Então, se você dá o passe e eu der o passe, vai ser igualzinho. Ninguém vai ver. Só que o que eu quero perguntar é assim: tem gente que acredita demais em você, por exemplo. E seu passe tem mais eficácia para ela. O que, que é isso? Se a gente está dando o mesmo passe. E às vezes pode ser até um dia que você não esteja tão bem. Mas a pessoa chega e fala: não, eu queria que ele desse o passe em mim. Eu quero que você me ajude. Isso chama-se psicossomática. Uhum. Né? O seu psiquismo influenciando sobre o seu corpo. Uhum. Então o fato de você acreditar que aquilo pode lhe gerar um benefício, provavelmente poderá lhe gerar um benefício mesmo, né? Então, a psicossomática mostra isso. É o que chama-se de efeito placebo. Uhum. Estudos em efeito placebo, que é quando você emprega um comprimido à base de farinha, para ver se ele dá uma resposta, eles perceberam que de 30% a 70% dos casos a resposta é benéfica, tomando o comprimido de farinha. Ele faz o corpo, mentalmente ele faz o corpo dele se curar. Então, né? Isso chama-se psicossomática. Legal. Rodrigo, vamos para o nosso momento de Gavale? Faz aquele comercialzinho curto. Tá bom, vamos lá. Faz um reclame aí curtinho. Vamos lá. No ar, contos, histórias e mensagens. No oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Eu te agradeço, Senhor. Ser filho do teu amor e herdeiro do universo. ser cantor dessa beleza, ter um lugar nessa mesa, pelo sabor do meu verso. Senhor, muito obrigado pelos pais bons e honrados e pelas lições da pobreza. Pelo café com farinha, por tudo que eu não tinha e que fez minha riqueza. Pelo meu corpo perfeito, pela poesia em meu peito e os anos da minha idade. Por todo o dever cumprido, pelo amparo recebido e o céu da imortalidade. Eu te agradeço também pela semente do bem plantada no meu pomar, pela doçura desse fruto não ter me tornado um bruto e ter aprendido a amar, pela água da minha fonte, pela linha do horizonte e um sonho de marinheiro, pelo meu mar de criança e o meu barco de esperança percorrendo o mundo inteiro, pelo pão, pelo abrigo, pelo abraço do amigo, por teu carinho invisível. Agradeço-te com veemência esta paz na consciência e a minha fé invencível. Pela luz que me ilumina desde a antiga Palestina, na alegria e na dor. Por quem sou e pelo que sei. Por Moisés trazendo a lei, por Jesus trazendo o amor. Senhor, eu te agradeço pela dor e o tropeço quando ensinam uma lição. Ninguém paga sem dever, e a lei obriga a colher o efeito da nossa ação. Pela sapiência contida no pergaminho da vida, na magia e na razão. Agradeço-te a minha parte, pela ciência, pela arte e pela Grécia de Platão. Por Cabral no rumo certo, pelo Brasil descoberto, pela pátria e o cidadão. Pelo herói da Inconfidência, o grito da independência e a bênção da abolição. Pelas lições da história, pelo povo e a sua glória na busca da liberdade. E pela humanidade inteira, quando erguer sua bandeira pela paz e a verdade. Grato sou por ter um sonho, sonhar com um mundo risonho numa paz contagiante. Ver este Brasil fecundo como o coração do mundo em um porvir deslumbrante. Agradeço o bom combate e ter encarado esse embate com o coração despojado. Com tua luz nos meus passos, a fraternidade em meus braços e o meu sonho preservado. Contigo, Senhor, sou forte, tenho um fanal, tenho um norte. Amor, sensibilidade. Eu moro na melodia, na música, na poesia e no farol da verdade. Muito obrigado, Senhor, pelo trabalho e o suor, pelo que dei e recebi. Quando chegar meu momento, se eu tiver merecimento, me leva para junto de ti. A prece é o recurso abençoado que temos à nossa disposição para nos aproximarmos de Deus e de nossos irmãos. É meio de comunicação entre as almas e também a ponte entre o mundo invisível e o mundo em que vivemos. Através da oração, saibamos exaltar Deus por toda a sua obra, por toda a beleza, magnitude e perfeição do planeta em que vivemos. Externemos a nossa eterna gratidão pela oportunidade de uma nova experiência no corpo físico. Agradeçamos sempre por todas as conquistas, espirituais e materiais, pelos obstáculos vencidos, pelas bênçãos recebidas, pela proteção, pelo trabalho oportuno e por todos os afetos que embelezam a nossa trajetória terrena. Não nos esqueçamos de agradecer também pelas dificuldades e pelos desafetos que encontramos no caminho, pois são, sem dúvida, instrumentos de aprendizado e aprimoramento pessoal. Tenhamos, sobretudo, o cuidado de saber o que realmente pedir a Deus em nossas orações. Quando recorrermos ao auxílio divino, lembremos de pedir sabedoria, esperança, paciência e forças para superarmos as dificuldades e conquistarmos o que desejamos. Esse momento, Giga Vale. Doutor, o que você poderia falar sobre essa mensagem? Uma mensagem de gratidão, né? E a gratidão é algo difícil, né? Muito difícil a gente conseguir atingir um nível de gratidão frente a todas as adversidades que a gente tem na nossa vida e que nós percebemos ao nosso redor, né? Então, ser grato é um processo, não é um momento, né? Então, não vamos ser gratos de hoje para amanhã. A gratidão, ela vem com o tempo, com o trabalho, com a experiência, com a busca, com a tentativa de conexões através da prece. É isso que vai trabalhar gradativamente a busca de realmente sermos gratos, né? Porque a gratidão não é algo da boca para fora, é algo que tem que vir dentro da nossa alma, do nosso coração. E essa conquista, ela leva um tempo, não é tão rápido, né? Então, a mensagem é muito bela, eu acho que é uma mensagem que tem que ser seguida por todos nós, mas ser grato com todas as adversidades que nós enfrentamos no nosso dia a dia não é uma coisa fácil, mas é uma coisa a ser conquistada com o trabalho. O senhor concorda que ser grato é uma evolução espiritual? Com certeza, né? Com certeza. E assim, dificilmente uma ingratidão, por exemplo, que é o contrário, não machuca a gente, né? Também. Sim. Porque uma ingratidão, você analisa tudo que já aconteceu, né? Tudo que já ocorreu, que você acha que você fez o bem, acha que você fez o bem para aquela pessoa, você fez tudo que você podia fazer, e depois você recebe uma ingratidão. Uhum. Não sei se pode ser misturado com a vaidade que a gente tem ainda de querer ser bom, e não é exatamente isso ainda, que mesmo para aquele que você fez o bem não pensa assim de você, então a pessoa não está nem aí, mas eu acho que a ingratidão é uma coisa que machuca muita gente ainda, né? Nós temos ainda dentro de nós o orgulho, como você falou, a vaidade, né? E nós, assim, o fato de você fazer algo de bom dá aquela sensação de engrandecimento, né? Isso é fruto do orgulho, na verdade. E aí você recebe ingratidão, aí você realmente, assim, aquela situação te deixa muitas vezes totalmente desconcertado emocionalmente, porque aí é de você analisar, não, por que que eu fiquei desconcertado com essa ingratidão? Até que ponto isso está dentro da minha vaidade, do meu orgulho, né? Do não entendimento ainda da situação daquela pessoa dentro da sua ingratidão, da sua própria questão evolutiva e espiritual. Então, tudo é uma questão de análise, observação, de busca e de mudança gradual de estados de comportamento. Vamos encerrar no momento Gigavale, Rodrigo. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Oferecimento de WS Festas Embalagens, né? Então a gente está no momento agora dos aniversariantes. Tem uma. Antes de falar dos aniversariantes, o Luiz lá, nosso irmão Luiz, lá de Aracaju, né? Ele sempre está aqui junto com a gente o tempo todo, meu irmãozão Luiz também. Ele está falando muito bem aqui do programa, né? Como sempre ele fala também, falando muito bem do tema de hoje, né, dos esclarecimentos. Mas ele está pedindo aqui uma coisa interessante. Se você pode esclarecer um pouco, quando Jesus disse para a gente orai e vigiai. Basicamente aí é o ponto-chave, né? Porque quando ele falou orai, ele está pedindo para a gente aprender a se conectar com o que a gente considera superior e sagrado, né? Deus. E quando ele fala vigiar, ele está falando, olha os seus atos, olha você, olha para dentro de você, né? Olha para os seus pensamentos. Então, adianta você orar se você não vigiar. Sim. Né? Então, orar e vigiar é o conjunto da obra, vamos dizer assim, né? Ore, mas também vigie. É aquilo que eu falei, a prece não será agradável se não sair de um coração purificado. Então, vigiai é que vai tornar o seu coração purificado, que vai tornar o seu orai mais eficiente. E Jesus falava, né? Ele criticava muito os fariseus que eram muito de orar, mas de praticar muito pouco. Né? Vamos lá para o aniversário antes da semana? Vamos. Vamos lá, Rojo. Vamos lá, no aniversariante da Fraternidade Paulo de Tarso, de domingo, que nós não tivemos o programa, então nós vamos... Falar os anteriores, é verdade. Os anteriores. É verdade. É, no dia 15, nós tivemos o Nobélio Davi. No dia 15, também, a Ana Júlia Belli. No dia 16, a nossa querida Maurícia Diná Fernandes. No dia 17, Silvana Roque. No dia 19, Ionice Vieira. No dia 20, Fernando Araújo Silva. E no dia 24... No dia 24, que vai acontecer agora essa semana, Maria da Glória Pereira. E no dia 25, nosso querido amigo Piero Maier faz aniversário. Legal, aqui comigo aqui tem, olha só, para falar da semana passada também, né? Dia 15, o Rodrigo falou, ou o Rui falou que é o Nobel que fez aniversário. Dia 19, nossa irmã Ivanilde Espósito, da Coal, fez aniversário dia 19. Dia 20, a Dirce Moura, que é lá do Jefa também. Dia 20, quem fez aniversário foi a Juliana Reis, minha filha Juliana. Ó. Né? Que faz 40, as camisetas 42 também, né? Anos, as 42 também anos, já pensou? Quem olha assim pra mim, fala, como é que esse cara pode ter uma filha de 42? Eu já tenho um de 44, já tenho um de 44, né? 45 vai fazer. É, dia 21, ontem, quem fez aniversário, nosso grande amigo Nil. Nil, que é o responsável pela nossa parte de aniversário arte. De casamento também, né? Aqui. E dia 22 é a Neuza, a esposa dele, que faz aniversário, que é hoje. Nasceram, né? Um pro outro, né? É, pô, 22, praticamente. Exatamente. É. Dia 24, a Deise Mansano também, a Deise, daquela TV muito maior. Dia 25, que diz que vai ter uma festa grande aí, o Rodrigo II, que é a Ana Maria, que é a sogra do Rodrigo. Não, ela fugiu, né? Fugiu pra Fortaleza só pra não resolver não dar uma fazer festa. Nada. É, ela fugiu deve fazer quando ela voltar. É. Deve fazer quando ela voltar pra compensar. É. Fugiu. Dia 20 também tem a Carmen Miriam também. Legal. Foi essas pessoas que estão aqui comigo. Nós desejamos tudo de bom para vocês. Paz e alegria em seus corações. Jesus abençoe a todos. Dia 24 tem a Rosana Ali também. A Rosana lá do Jefa, que sempre escuta a gente também. É que faz as vibrações às 22 horas, que agora está passando pela Rádio Vivência Espírita também. Agora não, né? Agora a gente está conseguindo transmitir com recorrência, né? E ontem foi o aniversário dos pais delas. É, o Carlinhos que tava lá fazendo a prece. Nosso pregador. Carlinhos é o rei da prece. Então é isso, gente. Hoje não tem sorteio, a gente vai pra hora da dica. Vamos lá. Doutor, a gente pede para você fazer dar uma dica aí de um livro, de um filme, de uma série, do que você quiser, dar dica para os nossos ouvintes aí sobre o tema de hoje. Ah, vou puxar a sardinha pro meu lado, né? Ah, é o livro que você vai também... Tem o livro que eu já publiquei em 2022, né? Que é Medicina e Espiritualidade Baseado em Evidências, que tem, assim, a gente abordou muito das questões que nós comentamos hoje. E tem agora que vai ser lançado em fevereiro, que é a Espiritualidade na Psiquiatria, né? Abordando aí as questões espirituais dos transtornos psiquiátricos, né? É um livro que nós convidamos colegas importantes aí na pesquisa da espiritualidade e doenças mentais, psiquiatras, e deve estar saindo agora aí. Agora no final de fevereiro, começo de março. Então, para quem quer se aprofundar, não são livros assim com uma leitura científica difícil, não, são livros que nós fizemos com a base científica, mas de uma forma que qualquer leitor pode ali entender os conteúdos, né? Então, a dica que eu daria para vocês, se querem se aprofundar um pouquinho na questão de espiritualidade e saúde, seriam esses dois livros. Doutor, nós poderíamos deixar mais ou menos agendado para que o senhor venha aqui falar sobre esse livro? Podemos, depois podemos ver uma possível depois data. Depois de março. Abril, por aí. É, vamos ver, porque eu tenho alguns compromissos assim, de palestras e cursos até agosto. Então, não, mas março já está... Já está também tudo tomado as nossas datas. Né? Aí nós conversamos. Isso. Legal. Vamos então para a imagem aí criada da inteligência artificial e já passa a enquete também, tá? Então, mostrar aí, só voltar aqui. mostrar a imagem criada pela inteligência artificial. Olha aí. Lá. A gente vai divulgar aqui no nosso Instagram. E aí a gente passa aí, doutor, não sei o que que você... você acha aí da imagem criada. A gente passou para a inteligência artificial aqui o tema, né, e da discussão, e ela criou ali aqui sozinha. Fica, né? Mais, aqui fica mais legal, Xande. E aí a gente vai pôr aqui no Instagram também do Vivência. Não dá para arrumar uma cadeira melhor para esse doutor aí, não? Cadê o doutor? Esse doutor, tadinho, tá precisando rezar mesmo, porque é uma cadeirinha dele. Meu Deus. O Jorge reclamou da outra vez que a imagem social tá fazendo coisa assim fora, que não é do Brasil, né, e tudo mais. Não. Aí ele tá trazendo a realidade mais pro... Mas aqui nem no Sul, um país dessa mais, né? Essa aí tá ruimzinha mesmo. É. Se precisar, a gente recebe as doações de cadeira. Mas é básico, aí, senhor. Não tem uma que agrada o Jorge. Não, eu não tenho culpa de eu olhar, já achei. Gente. Eu vi o espírito primeiro, ajudando o médico, eu vi tudo, mas poxa vida. Não, a gente olhando mais de perto, a gente vê que o acerto quem tá, da cadeira... Quem tá vendo na internet, no YouTube, não tá vendo a cadeira. Mas, pessoal, vamos fazer uma vaquinha para dar uma cadeira para esse médico aí. Deve ser por isso que ele tá rezando, para ver se aparece mais paciente. Pedindo, pelo amor de Deus, uma cadeira nova. Então é isso, gente. A enquete de hoje... A gente colocou lá, houve 85 votos. Já conseguiu perdoar alguém difícil após intensificar suas orações? Então, 86% disseram que sim, ó. Modesta, hein? Uhum. Que já conseguiu perdoar alguém difícil após intensificar as preces e orações, né? 14% falou que não, que ainda não. Uhum. A gente deixa aí depois pro... Só para falar aqui da Fabiana Kraus, ela colocou aqui que hoje, dia 22, também é o filho dela, o Fábio Augusto. Ah, aniversário. Legal. Bacana. Aniversário. Legal. 22. E a gente lembra, então, para quem quiser participar da caravana, ainda está aberto. Algumas pessoas já entraram agora e falaram, já entraram, se inscreveram, né? Então, falta aí 14 vagas. Entra aí caravana.vivenciaespirita.org para ter mais informações, para saber o roteiro. E ir com a gente, tá? Eu, o Tião, a Antônia Baroto já confirmaram. E vai estar a Yolanda, vai estar todo mundo lá também participando. Bastante gente entrando aqui participando da caravana. Então entra aí, caravana.vivenciaespirita.org. Fui! Olha, eu quero cumprimentar o pessoal da Mocidade Espírita aqui do Vale do Paraíba, que eles tiveram encontro geral de mocidade de número 53 em Taubaté. Tiveram 650 jovens participando desse evento nos 4 dias de carnaval, né? Então foi muito bacana. Um grande abraço para a Bria e para o Glauber, que é lá de Taubaté. E eles estiveram no dia 14, 15, 16 e 17 reunidos em encontro de mocidade, né? O pessoal está dizendo que a mocidade está perdida, né? Quando eu era jovem já diziam que a mocidade estava perdida. Até hoje o pessoal ainda fala que a mocidade está perdida. Então nós vimos que os 650 jovens que estiveram lá, não só o espírita, mas também tem outras religiões que fizeram esses encontros de carnaval, fugindo um pouco da bagunça do carnaval, né? Quanto a isso da mocidade tá perdida, eles não se preocupem do pessoal tá falando isso, que daqui uns 30, 40 anos é eles que vão estar falando a mesma coisa. Que a mocidade tá perdida. Uhum. Então, Rodrigo, já deu tchau aí? Já. Calim? Obrigado, doutor Alexandre, obrigado, Rui, obrigado, Jorge, obrigado, Rodrigo, obrigado, Silvio, obrigado, Sebastião Varoto. Obrigado, família Vivenciana, pela companhia nesse domingo abençoado e que possamos estar reunidos no próximo domingo para mais um aprendizado. Agradecemos a companhia de todos e desejamos um ótimo domingo em família, com seu macarrão com frango, seu cardápio preferido, mas que seja sempre em família, pois é a base da nossa sociedade. Fiquemos na paz, na luz e no amor de Jesus, hoje e sempre. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Rodrigo, o Carlinho já convidou você para ir comer esse macarrão com frango alguma vez? Não. Só não fala, né? É, chegou e falou, não, o senhor tem macarrão com frango, todo domingo, ele nunca chamou a gente, vamos lá em casa para comer um macarrão. Vamos programar, eu moro sozinho, vamos programar macarrão com frango, ainda fazemos uma panelada de macarrão com frango. Nós precisamos falar também que dia 15 de abril haverá o dia de Kardec lá na Câmara Municipal, viu? Uhum. Já está tudo programado, já está acertado e... Nós precisamos divulgar para que vá bastante gente. Daqui a uma quarta-feira, tá? 15 de abril? Dia 15 de abril. É meu aniversário, já está todo mundo convidado para a festa lá. No... Onde que vai ser? Na... Vai ter. É, quarta-feira. Vai ter salgadinho. Boa, vai ter salgadinho? Então ir. Pronto. Então eu pronto. Não posso ir porque eu. Tenho o trabalho da Casa Marcela. Tenho a Casa da Marcela. É, eu também tenho que levar o trabalho de luz e vida do socorro espiritual lá. Eu também não vou poder ir, então. Brincadeira. Só vai, não, eu só quero dar um recado para a Valéria, que está tudo programado aqui, a agenda da visita dela aqui em São legal. José, viu? Legal. Ela vai na Casa da Marcela, vai na AME, ela vai lá na Fraternidade Paulo de Tarso, ela vai fazer um tour aqui em São José. Um grande abraço para você, viu, Valéria? Domingo ela vem no programa, né? É? Domingo. Ah, no domingo ela vem aqui no programa, né? Uhum. Depois ela vai sair daqui e já vai direto para a rodoviária, para ir embora para o Rio de Janeiro. Né? Legal. Estamos esperando você aí, Valéria. Legal. Bom, muito obrigado a todos vocês que participaram aqui com a gente. É muita alegria a gente olhar aqui no YouTube e ver pessoas de tantos lugares do Brasil prestigiando o nosso programa. E a gente pede a vocês que as únicas pessoas que podem multiplicar essas informações, como as informações do Dr. Alexandre hoje aqui conosco, são vocês, né? A gente depende exclusivamente de vocês para poder a gente propagar ou divulgar um pouco mais da doutrina espírita, os conhecimentos espirituais sobre todos os aspectos filosófico, científico e religioso. E vamos encerrando aqui com a mensagem do dia 22 do Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier, no livro Palavras de Luz. A mensagem do dia 22 diz o seguinte: esperamos a providência daquele que guarda em suas mãos augustas e misericordiosas a direção do mundo. No livro A Caminho da Luz, capítulo 8, A China Milenária. Rui, a próxima semana, então, nós teremos quem aqui? Nós vamos receber aqui o nosso grande amigo, o professor Carlos Eugênio Bacos, que vai falar sobre a sua experiência que tem nos trabalhos para a comunidade. Certo, muito legal. Olha, há 30 anos atrás, nós usamos, ele nos arrumou o SESI para nós fazermos um encontro. Lá tinha 3 mil pessoas lá no SESI, viu, Jorge? Isso em 93, tá? Naquela época, quantos anos o Bastos tinha? É? Há 30 anos atrás, quantos anos ele tinha, mais ou menos? Só para a gente calcular a ideia do Bastos, a idade dele. Deve estar com mais de 60, né? Uhum. Não, Bastos é novo. Não, e ele... O Bastos é novo ainda também. E o filho dele tem um trabalho maravilhoso, que é com os Paralímpicos. Uhum. E ele, inclusive, dirige a equipe de futebol de cegos. Tá. E o Bacos, na atuação dele na sociedade, ele sempre foi envolvido com esporte também, né? Sim, muito sempre envolvido foi. Com esporte, ajudando tudo. Ele atua em muitas áreas. É espírito que baixa em tudo quanto é centro também, o Bacos. Você vamos ver só. Não, e ele tem uma palestra muito boa com dependência química, né? Uhum. Ele fazia esse trabalho muito bonito. Se você perguntar aqui, ele já participou. Vocês vão dizer, mas não é aquele metido, não. É aquele cara bacana pra caramba que... Ele conseguiu se envolver em tudo quanto é coisa que a gente pode imaginar. Doutor, para suas conclusões finais e uma prece de encerramento para a gente, por favor. Bom, primeiramente agradeço aí o convite, né, para poder trazer algumas informações daquilo que a gente vem pesquisando, divulgando e trabalhando, né? Então, fico muito grato aí pelo convite e fico à disposição para outras conversas, né? Então vamos encerrar aí, já que falamos de prece, vamos encerrar com uma prece, né, gente? Agradecemos ao nosso Deus, ao nosso Pai Eterno, ao nosso Mestre Jesus, a oportunidade do trabalho. Que sejamos sempre gratos pela vida e pela continuidade que Deus nos permite ter para o aprendizado contínuo. Se erramos em algum momento, temos a possibilidade, através da vida, da correção necessária. Sabemos sempre que o nosso Pai nos traz bênçãos, que derrama sobre todos nós o seu amor, e possamos, através da prece, mudarmos os nossos padrões vibracionais para que possamos entrar no contato com esse amor que está ofertado pelo nosso Pai. Que Deus sempre possa abençoar este trabalho aqui com os irmãos do Vivência Espírita, levando sempre uma palavra de conforto, de orientação, de auxílio a todos os ouvintes. E que as egrégoras do bem, da paz, do amor, possam sempre estar sobre nós, nos influenciando e nos auxiliando, para que possamos gradativamente nos tornarmos pessoas melhores. Que nosso Pai e nosso Mestre nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja.